Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Popcast. Esse é o Fuleiros Popcast de número 80, eu não sei mais, talvez seja 88, 89, whatever. E nesse episódio eu tô de volta, direto lá do baú do túnel do tempo. Já tem uns 80 casts que eu não hostio. Nesse caso eu estou de volta pra gente falar sobre paternidade. É exatamente isso, pra gente falar sobre essa evolução, isso que muda completamente a nossa vida, né, que faz uma curva de 90 graus na nossa vida. E pra falar sobre esse assunto, eu tenho aqui convidados muito especiais. Tem o Cid, que já é da casa, inclusive já tá no grupo principal aí do Fuleiro, já é um Fuleiros Pop oficial, né? Escaparello me promoveu, então, né, agora eu faço parte do grupo. Cid esse que chegou aí substituindo pessoas que foram demitidas, ouvi dizer, né? É, não quero citar nomes não, mas voltando a sua barca pauta, aí, né? Voltando pra pauta, eu sou novo no grupo e também sou novo pai, já que minha filha completou um mês, né, nesse último dia 13. Exatamente, inclusive todos nós aqui vamos combinar de fazer bullying com o Cid, que é calouro em paternidade, né? E também a gente tá recebendo aqui diretamente do Rangar 18, lá da Terra do Gelo, o Ribas. E aí, Ribas? É isso aí. Mais uma vez aí com vocês, obrigado pelo convite. E quando eu tô falando com vocês aqui, a Siri achou que eu tava falando com ela. Ó, impressionante. E é isso aí. Vamos falar aí dessa virada na vida que a gente tem, né? É, exatamente, impressionante. E agora é o Leandro. Isso mesmo, eu sou o Leandro. Eu venho do Rio de Janeiro e sou do Surra de Lúpulo Podcast. Podcast de cervejas artesanais. Tô aqui para falar um pouco desse momento aí que a gente vive, mais ou menos, da notícia que vai acontecer até os 40 anos do filho. Pelo menos é o que meu pai me diz. E se for que nem eu, tenho mini ataque cardíaco quando recebo a notícia. É bem por aí. Agora a gente vai para a leitura de feedbacks e a gente volta daqui a pouco para bater esse papo aí que vai ser muito da hora. Vamos nessa. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Mais uma semana de leituras de feedbacks, e-mails e mais uma vez aqui trazendo mais uma pessoa do Podcasters Unidos para dividir o palco aqui com a gente, para dividir o amor e o carinho de vocês ouvintes e conosco a nossa gloriosa Monique. Oi gente, prazer estar aqui para ler os feedbacks de vocês e eu sou lá do Horrorizadas Podcast, um podcast voltado a filmes de terror independente e underground. Então, Monique, o que a gente tem hoje para leitura de feedbacks? Vamos lá. Eu vou ler hoje um feedback do Gilberto Matias, lá do Manaus. E ele diz assim: eu ri tanto no cast de Morar Sozinho. Foi louco como vocês deram o start packet de quase todo mundo que sai da asa da mamãe. Mano, eu tenho uma dica pra vocês. Comprem panela elétrica. Meu arroz só fica bom nisso. E olha, eu tenho que concordar. Meu arroz fica sensacional com a panela elétrica, mano. Cara, eu vou falar que, tipo assim, meu arroz, ele fica bom, assim, normal, tudo bem, fica soltinho. Só que a panela elétrica, ela tá uma magia, que uma coisa que o fogão não vai ter, é que por mais que você coloque numa temperatura X o seu fogão, sei lá, 20, 40, 60 graus, o ferro vai esquentar e ele vai acabar absorvendo um pouco pouquinho mais de calor e você tampa a panela e tudo mais. A panela elétrica não, ela literalmente dispersa e controla o calor lá dentro. Então o arroz realmente fica perfeito dentro dela, porque sim, ela foi feita literalmente pra deixar o arroz perfeito. Não tem como dar errado, gente. Cara, tem. Você sabe que tem. Não duvide, não duvide. Eu consegui, mas... Sério, eu já tentei fazer arroz algumas vezes, assim, na panela normal. E, sério, eu não consigo, gente. Não consigo arroz sem ser na panela elétrica. Desculpa, mundo. Não, mas eu costumo dizer que, tipo assim, você faz um foie gras, mas você não faz um arroz bem feito antes de muita experiência. É tipo assim, demora... Arroz e feijão, querendo ou não, são as duas coisas mais difíceis dentro da cozinha, na minha opinião. E tipo assim, nossa, de verdade, feijão, velho. De verdade, é difícil. Porque feijão, você, se você tiver que cozinhar, tem a panela. E a primeira ciência da vida é a panela de pressão e como usar isso. E aquele medo que você tem dela explodir, que você não sabe nem abrir aquela merda e nem fechar. E o pior, às vezes você fecha e não pegou pressão, porque você fechou com a borrachinha meio torta. Aquele pino. E fica borbulhando essa água. E você, tipo, mano, vai pegar pressão. E tá lá 40 minutos no fogão, aquela panela no fogo e não pega pressão nunca. E o arroz, porque até você pegar o jeito de, tipo assim, automaticamente sentir que está no ponto certo e tudo mais. Lógico, visualmente também conta, mas querendo ou não, arroz é uma parada que você sente que tá bom, sabe? Tem coisas fala, tá na bom. Cozinha que é feeling. Não é tem feeling, como seguir receita. É, verdade. O meu problema, meu ponto fraquíssimo é suspiro. Ah, não, mas suspiro é muito feeling. Se eu tenho que seguir receita, dá muito errado. Eu tenho que ir de acordo com o momento ali. O problema do suspiro é que a galera não sabe tirar o gosto do ovo, sabe? Nossa, ou o cheiro, sabe? Você tá comendo e fica no céu da boca o gosto do ovo. Mano, penera, pelo amor de gente, Deus. Penera, usem, pelo amor de Deus, limão. Por favor, tem que ser algumas gotas. E deixa também mais brilhantinho. Fica sensacional. Sim, fica gostoso. E ó, sobre feijão também, é uma coisa que pra acertar tempero de feijão vai tomar no cu. E é fácil, eu sou muito fácil. Eu não fácil, consigo, bonito. Gente. Cada vez meu feijão sai com gosto diferente. Eu ainda não acertei minha fórmula mágica do feijão. É isso. Justo. Continuando aqui, né? O feedback. É, a história do miojo é fichinha pra mim, que nos primeiros anos até camisinha usada encontrava pelos cantos da casa. Ai, Migo. Cara. Ai, eu vou falar aqui, eu vou expor um amigo nosso, assim, do que ouve o cast, que ouve, nunca participou não, mas é uma pessoa que vale a pena chamar pra um futuro desse aí de novo. Porque, cara, eu lembro, ele não morava sozinho, ele morava com o primo dele, que é um dos meus amigos de infância. O nome dele é Denis. Esse camarada Denis, ele, tipo, tinha uma namoradinha, um namoradinho por semana, sabe? Ele sempre tava com a cama dele nunca dormia sozinha, nunca dormia só ele. Beleza. Só que ele era muito porcão, saca? Tipo, ele ia acumulando pacote de biscoito, bolacha, tanto faz o nome, nos cantos da cama, meia, blusa, suja, tudo isso. O quarto dele era a zona. Uma vez a gente falou, acho que ele tinha conhecido a menina e ia até ficar noivo dessa menina. E a gente falou, não, bora ajudar, já que ele vai lá buscar ela, que era longe pra caralho onde ela morava, a gente limpa seu quarto. Eis que eu e meu amigo Lucas estamos limpando o quarto dele, que no caso é o primo dele, né? De repente só uma barata debaixo da cama com a camisinha grudada nas patinhas, sabe? Meu e carregando Deus. A camisinha. Meu Deus, do nível, gente. Essa cena é uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Não, eu não parei. Eu tava com o saco de lixo na mão e falei, cara, ok, né? Nasceu logo da camisinha, pelo jeito. Tá barata. Gente. Cara, que nojo. Fala barata muito. Essas coisas que só quem viveu sabe, né? Porque... Sim. Nossa, esse quarto dele, eu sou ultra alérgico. Mano, esse quarto dele, de eu passar na porta, me dava coceira, sabe? Tudo me fechava, eu queria morrer, mas normal, acontece nas melhores acontece, famílias. Né? Espero muito que ele tenha melhorado. Não, ai, gente. Mas vai, esperança. Um dia ele melhora, vamos torcer. E ele termina aqui, o Gilberto termina assim. E foi bom ouvir experiências diferentes e tão iguais num episódio só. Ficou bom pra caralho. E finalizando aqui o feedback do Gilberto. Gilberto é muito nome de barbeiro, né? Barbearia do Gilberto. Sei lá, me parece Olha, nome de eu barbeiro. Eu não espero menos de 40 anos. Eu também não espero. É tipo colocar o nome do seu filho de Getúlio, sabe? Alguma coisa assim, Bartolomeu. Cara, tipo, criança vai com 70 anos. Vai nascer Benjamin Button, né? Vai nascer uma criança velha. Ai, que tristeza. Ai, ai, muito obrigado, Gilberto. E muito obrigado a todas as pessoas de Manaus. Todos vocês aí que sempre que estão nos ouvindo. A gente está recebendo muito feedback do Norte e isso é muito legal, porque são pontos do Brasil que a gente... Quando a gente recebe de Roraima, Roraima, qualquer coisa assim, mas a gente fica, tipo, extremamente feliz, porque a gente nem sabe que existia aí para esses lados, porque, querendo ou não, o Brasil é muito grande. E qualquer cantinho que a gente chega, a gente fica, tipo, nossa, a gente realmente conseguiu chegar ali. E, Monique, me fala um pouco mais do seu projeto aí. Então, como eu dei uma introdução no início, a gente tenta trazer aí semanalmente, na verdade duas vezes por semana, algum filme de terror um pouco mais desconhecido, fora da... dos blockbusters e tudo mais. Fora e do a gente circuito, vai discutindo, né? Do mainstream. Isso. Uhum. E a gente vai discutindo, assim, tranquilamente na segunda, tipo, de uma maneira mais descontraída e curtinha. E às quintas-feiras, com um convidado, a gente tenta analisar mais todas as camadas do filme. E olha, bastante recomendação lá, se vocês quiserem conhecer ou mais de terror ou até mais de cinema, né? Que não se resume só a sustinho e jumpscare. Sim, então se os ouvintes aqui do Fuleiros ou de qualquer outro projeto quiser acompanhar vocês, como eles fazem pra te achar nas redes sociais? Estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E na maioria das plataformas aí de podcast, só procurar a gente lá que vocês acham. O link delas vai estar aí na nossa descrição do site, então pra quem acessa nosso site, baixa por lá, é só olhar no link do post desse cast, que é o próximo do Dia dos Pais, você vai ver lá o link deles e de todos os outros participantes que também, os convidados do cast do Dia dos Pais. Então, muito obrigado, Monique, um beijo para todas vocês do Horrorizadas. Sucesso para todo mundo. E esse projeto faz esse, o Fuleiros Pop, Horrorizadas e todos os outros que estão participando aqui conosco toda semana de leitura de feedbacks, e-mails e dos casts, faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, onde a gente sempre está levantando a bandeira dos podcasts mais undergrounds, mas que tem uma qualidade absurda de papo, de conteúdo, de material, de divulgação, de tudo quanto é tipo de outra coisa, inclusive sobre feeds orgânicos, que é um belo exemplo aqui da Monique. Então, muito obrigado, Monique, você está aqui mais uma vez abrilhantando esses caminhos da nossa vida. Imagina, eu que agradeço os elogios e o convite participar aqui. O podcast de vocês estava sensacional. Eu até me senti mal, assim, por ter pulado essa fase de morar sozinha, porque eu saí da casa do papai direto pra morar com o namorado, então ficou faltando. Morar com o namorado é a mesma coisa que namorar sozinho. Assim, de verdade, porra, faz muita diferença. Tipo assim, vocês estão dividindo as obrigações e tal, é menos carga, obviamente. Só que, cara, você não tá mais em casa, entendeu? Você não tem papai e mamãe mais pra você falar, ah não, deixa que meu pai e minha mãe faz pra mim, sabe? Não tem mais isso, cara. Não tem, pô, até desesperador se for parar pra pensar. Caramba, assim que eu terminei de ouvir o podcast, inclusive, aí eu tava conversando com ele, que a gente não passou por essa fase, né, de morar sozinho, mas hoje em dia, assim, quando comi da louça, roupa, essas coisas a gente já tava até acostumado a fazer, mas quando, por exemplo, dá BO de, ai meu Deus, alguma coisa entupiu, quem tem que resolver é a gente, né? Não tem pai pra dar socorro, então estamos aí, vivendo com eventuais despesas. É foda. E feliz Dia dos Pais pra todos vocês, pais que estão ouvindo, futuros pais, e pelo amor de Deus, se você não quer ser pai, se previna. Ter filho na época de quarentena não é tão fácil, vocês vão ouvir nesse cast. E então, um beijo pra todos vocês e até semana que vem, ou até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Alguém caiu aí? Eu tô aqui. Não, todo mundo ficou mudo mesmo. Ah, eu tinha que mudar a região do servidor, porque do nada meu Discord transformou pro servidor do Brasil e não pro dos Estados Unidos. Pra mim a gente sempre serve no servidor brasileiro, mas não. Que estranho. Enfim. Eu não entendo nada de Discord. Então, já que trocamos de host aqui desesperadamente rápido e depois de apanhar aqui pro Craig, eu queria que os convidados me falassem, tipo, como vocês receberam a notícia aí que vocês iriam ser papais. Quem fala primeiro? Pode ser. Acho que tem a memória mais tranquila, né? Quem tem a memória mais recente aí, o Cid, não é? Que tem um mês de filho. Então. Cara, já era algo que a gente tava pensando, né? Então não foi uma surpresa. Foi até um negócio engraçado, porque ela tomava o anticoncepcional e no mês que ela retirou, no mês seguinte, pimba. Né? Foi desse jeito. Literalmente, né? É, e foi engraçado porque a gente foi pra Salvador, a gente viajou pra Salvador pra um casamento de um amigo nosso. E aqui em Curitiba, nas vésperas da viagem, acho que no dia da viagem mesmo, a gente comprou um teste, né? De ela percebeu que ela tava com a menstruação atrasada, ela comprou um teste. Covid. A gente não sabia muito bem, tem 250 tipos de teste, né? É que nem esses exames de Covid, tem uns que não servem pra porra nenhuma, né? Não diz nem se você tem, se você não tem, pronto. Então a gente comprou um desse, que ela fez xixi no negócio, mas ficou tão borrada a parada, que a gente falou assim, cara, nem sei se comprasse um bom, né? Decid milionário comprando coisa de 10 conto. É uma vergonha, falei, é uma vergonha. Era aquele dos risquinhos, que eu falei, porra, mano, uhum. Tá tão apagado aí, velho, que se vai nascer, vai demorar muito tempo ainda, né? Não é nem 9 meses mais. Mas enfim, aí eu falei assim, ó, vamos desconsiderar essa caceta aí e vamos pra Salvador. E lá em Salvador, se realmente não descer a menstruação, a gente vai pegar um outro teste, até porque ia ter o casamento e ela iria querer beber, se esbaldar, né? Então, nas vésperas do casamento, aí a gente lá em Salvador, a gente já comprou um que dizia até as semanas, né? Só faltou dizer até o nome da minha filha. Mas pronto, aí eu comprei esse, aí gastei realmente uma fortuna nesse, né? É, claro, claro. É, bem mais caro essa caceta. Aí pronto, aí comprei, ela usou, pronto, já tava lá de 3 semanas, e aí tem um erro de pra mais ou pra menos, enfim, pronto, aí soube, foi uma felicidade, minha mãe nem tava. Vocês estavam, né, só pra explicar, você mora em Curitiba, né? Você estava na sua terra natal. Na minha terra natal, onde minha mãe mora, eu tava meio hospedado na casa dela, e quando a gente chegou lá, a gente até citou que tava atrasada, que a gente tinha feito teste, mas que a gente não sabia, então minha mãe já ficou com os olhos já arregalados, de emoção, não de assustada, e eu não tava em casa. Quando a gente fez esse teste de farmácia que deu positivo, que eu liguei pra ela, né, pronto, aí ela desabou no shopping, ela tava no shopping com até um amigo meu, ela tava no shopping com ele, e a mãe dele... Que história é essa? É, porque eles estavam lá fazendo compras no shopping. Ele, a mãe dele é minha vizinha. Não, mas a verdade é, Cid, seu amigo nunca vai estar lá gritar sua mina se a mina dele for sua mãe. É, a gente tem essa brincadeirinha também de comer a sua mãe. Todos os meus amigos parecem que é comer a minha mãe. Mas, enfim, ela sim teve muito mais espanto. A reação dela foi muito mais exagerada do que a minha. Porque realmente a gente já tava trabalhando, né? O time já tava em campo já pra esse resultado. Sim, você queria até um pouco mais cedo, né, Cid? Que você já havia citado pra gente no privado. Exatamente. Eu tava até falando com você que você falou assim, eu tenho 24 anos e nunca pensei nisso. Na verdade, eu acho que com 24 anos eu já pensava nisso, né? Aí você deu até algumas justificativas que eu acho que isso funcionou pra mim. A sua própria justificativa de tipo, eu não pensei nisso porque nunca tive uma relação muito... não me lembro de Natal com meus pais e tudo mais, por conta do trabalho e tudo mais. Eu também não tive um pai presente. Meu pai se separou de minha mãe quando eu tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos. E nunca foi presente na minha vida. Mas, quando eu cheguei na minha fase adulta, não tão maduro ainda, nem com muita maturidade, mas eu já pensava nisso. E assim, acho que 35 anos pra mim foi até tarde, pelo que eu queria. Mas minha esposa é 8 anos mais nova que eu. Então ela tá tendo, né? Cid era uma linha que ficava na porta da escola esperando a esposa dele do ensino médio sair, sabe? Não, eu conheci ela, já era de maior, então não tenho problema quanto a isso. Mas é por isso que esperei. Mas é uma experiência nova, uma experiência bem legal. E vamos esperar agora um tempo pra ter o segundo, né? Porque tanto. Não, cara, já tá nesse pensamento, pô. É porque o planejamento sempre foi esse, porque ela é filha única mesmo, ela é filha única de pai e de mimada, mãe. Mimada, Rudine mimada. É isso que você tá falando, Cid, é isso. E eu sou filho único de minha mãe, né? Meu pai era um boi reprodutor e teve aí uns 4 filhos registrados, né? Deve ter mais alguns pelos estados aí, mas enfim. Então eu também eu fui criado como filho único só por minha mãe, então eu acho que é interessante ter mais alguém, né? Ter irmãos. Sim, então, sim. É bom pro desenvolvimento do caráter da criança, querendo ou não. E pra você, Ribas, como é que foi? Cara, foi basicamente esse lance do teste também, né? Atrasou, aí fizemos o teste. Aliás, eu fiquei sabendo, que eu não sei se é verdade isso, talvez algum ginecologista aí vai poder confirmar. Vai, Juliana Rizzo, lá, ó. Juliana Rizzo, por favor. A Juliana Rizzo, quando eu fico doente aqui, eu mando mensagem pra ela, desesperada. Saudade de gravar com ela. Furona, pisa mesmo, Juliana, pisa. Mas então, o que eu fiquei sabendo é que esse teste aí, ele erra dizendo que não tá, sacou? Mas quando fala que tá, é porque tá mesmo, entendeu? Quando erra pra te fuder... É você falar, não, tá de boa, posso usar aquela pedra de crack sim. Aí quando você vê... Exatamente, cara. Aí você me fez lembrar uma situação da minha adolescência, que foi parecida. Nossa. Que atrasou. Todo mundo aqui. Aí eu tinha um amigo no trabalho, não era adolescência, eu tinha 19 anos, sei lá. É, adolescente, adolescente ainda. Ninguém sabe o que tá fazendo da vida com 19 anos. Pois é, aí eu tinha um amigo no trabalho que era mais velho e já era mais experiente, né? Devia ter, sei lá, uns 27 por aí. Uhum. Aí eu inexperiente, né? Falei com ele, pô, cara, tá atrasado aí uns 30 dias. Aí ele, cara, assim, olha que filho da puta. Caralho. É 30 dias, meu amigo. Ele olhou pra mim, cara. Ele olhou pra mim com a cara de surpresa, assim. Aí me deu um abraço e falou, meus parabéns. Porra, quase morri do coração, cara. Mas foi esse esquema aí também, desse teste, né? Rolou atraso e fez o teste e depois confirmou. É, eu não lembro, ela, tua filha, ela nasceu aqui ou aí já no Canadá? Já tava não, morando ela aí? Nasceu no Brasil. Ela nasceu no Brasil. Mas ela foi bem nova pra ir, né? Ela foi bem nova pra ir. Foi, sim. Ela nasceu em 2014. Ela vai fazer 6 anos agora, em setembro. É, não, foi ontem. É. 2014 foi ontem. Ela nasceu em 2014, aí em 2016, em agosto de 2016, eu vim pra cá. Ela não tinha nem 2 anos ainda, cara. Ela ia completar 2 anos em setembro, né? E eu cheguei aqui em agosto. Um mês depois ela ia fazer 2 anos. Mas quando ela chegou aqui, ela mal falava português. Ela falava algumas palavras só. Aí ela aprendeu. Eu lembro daquela gravação que ela invadiu falando português, francês e inglês ao mesmo tempo e a gente, mano... Ai, que incrível. E aí, Leandro, como foi pra você receber a notícia estamos grávidos? É, eu recebi essa notícia 2 vezes, né? Sim. E aí já fica minha dica pro Cid. 1 é pouco, 2 é muito. Dá um cachorro, né? Dá um cachorro, dá um cachorro pra criança. Não, pô, faz uma parada colaborativa, sei lá, cara. 1 é pouco, 2 é muito. Mas assim, a primeira vez foi em 2006... Eu trabalhava num ambiente muito nocivo, muito tóxico, muito merda. A gente tá falando da Plim Plim? Não. Foi antes disso. Foi bem antes disso. Muito, muito pior do que a Plim Plim. Eu acho que você gosta desse tipo de ambiente, hein? Não, eu aprendi. Gostar ou não gosto, não. Eu aprendi o pior. Que eu não quero. Ô, Leandro, o pior é que esses ambientes OX são os que a gente ganha melhor. O que eu fico triste é que geralmente... Isso quando... não é verdade. Cara, eu trabalhei num ambiente OX que eu ganhava muito bem, isso. Só que eu não aguentei. Tipo, eu ganhava muito bem, bem melhor que eu ganho hoje em dia, só pra você ter ideia. Assim, não acredite nisso. Mas não vale o psicológico, não, saca? Não é uma regra. Né? Não é uma regra. Assim, não acredite nisso. E aí eu tava trabalhando nesse ambiente muito merda e tal, a gente ficou tentando por mais de 1 ano ter filhos, né, engravidar, a gente ficou ali, do momento que a gente decidiu, vamos ter e tal, a gente já tava casado há 5 anos, e a gente falou, então beleza, agora é a hora, compramos apartamentos, nos preparamos, tudo planejado, e não vinha, cara, 1 ano e não vinha, a história não fechava. Quando veio, a gente já estava com um acompanhamento muito próximo de um médico, que é um grande amigo meu, inclusive. E aí fomos direto, não fomos para teste de farmácia, fomos direto para beta-HCG. E aí fizemos exame. E ela no dia, cara, ela no dia estava fazendo a cobertura da venda de ingressos, ela é jornalista, estava fazendo a cobertura da venda de ingressos para o show do YouTube que deu maior merda no Rio de Janeiro. Cara, mas muita merda deu nesse show. E aí ela não podia ligar pra lá pra saber qual era o resultado do exame. Isso do meu primeiro filho, o Theo. Aí eu peguei, liguei, tive que desenrolar ali toda uma habilidade pra conseguir pegar o resultado do exame, porque a pessoa do laboratório não queria entregar. Falei, cara, eu sou o pai, por favor, me fala, ela não pode ligar, a gente tá muito ansioso com isso, tal, parará. E a pessoa foi e falou, olha, deu positivo. Aí a minha reação na hora, eu tava no meio, eu trabalhava numa agência em que era open floor, e a minha mesa era uma mesa que era no meio de todo mundo, que eu coordenava a equipe ali. Quando eu ouvi isso, eu olhei assim, como é que é? Aí ela deu positivo. Aí eu, o quê? Positivo. Isso significa o quê? Ela, significa que daqui a 9 meses vocês vão passar por uma cirurgia. O profissional da área da saúde sempre educado com a pessoa que está acabando de receber uma notícia tão decisiva para a vida. Que amor, né? Aí eu saí meio que desesperado, entrei no carro, fechei a porta do meu carro, fiquei no ambiente seguro, silencioso, gritei pra caralho, mas assim, de alegria, né? Sim, sim. Gritei muito feliz, tava vibrando com aquilo e liguei pra ela. Quando eu liguei pra ela, eu só escuto as pessoas chamando ela de filha da puta, vagabunda, piranha. que era uma multidão na frente dela, querendo os ingressos e achando que ela trabalhava na produção e não na parte de cobertura de imprensa. Uhum. E aí, quando ela saía pra falar com algum jornalista, alguém gritava, sua perá! Aí, o que que tá acontecendo aí? Aí ela, não, não, eu tô aqui, o negócio tá dando muito ruim aqui. Eu falei, bom, então vai pra casa que eu te conto, que eu converso com você e tal. Ela, não sei o que, tal, não vai dar, não vai dar. E foi no dia do aniversário da minha mãe, que é o mesmo dia do aniversário do padrinho do meu filho mais velho. E aí eu... Tudo conectado. Tudo conectado. Deus não erra, né? Deus, eu não sei se ele existe, mas o John Constantino falaria que isso é sincronicidade. Eu estou feliz em poder fazer piadas com Deus agora. Aí, cara, era aniversário também do padrinho do meu, desse filho, especificamente. E aí eu fui pra casa dele pra dar parabéns. E eu, assim, eu tinha combinado uma coisa com a minha esposa, que era, a gente não vai contar pra ninguém até 3 meses, porque foi muito difícil esse um ano de expectativas e uhum. tal e tudo mais. Então até 3 meses, a gente não vai contar pra ninguém. E corre risco antes dos 3 meses também, né? A gente às vezes... Alto. É, não, já aconteceu com... Um aborto, né? O aborto espontâneo. É. Aconteceu com um amigo meu bem próximo, ele também planejou muito, ele e a esposa dele planejaram, sempre foi o sonho dele ser pai, mano, criou aquela expectativa do cacete e infelizmente ela teve um aborto espontâneo, os dois ficaram devastados, mas com passar, passou um pouco de tempo assim, não, bastante tempo, eles conseguiram, mas assim, fica aquela sensação, sabe, quando veio a segunda, né, que deu certo, eles ficaram muito inseguros com isso, porque tipo assim, eram uns cuidados que eles estavam, assim, sabe, a pessoa tava com medo de deixar o celular em cima da barriga, porque na cabeça dela a radiação da bateria podia fazer algum mal e gerar isso de novo, sabe? Já tava nesse nível de paranoia. Uhum. Mas é justificável, né? Nem paranoia. Acho até errado eu ter falado isso agora. Sim. Mas, entende? É pesado, né, cara? É pesado. Não, e é assim, é um período muito frágil, né? Esses primeiros 3 meses. E para nossa história aqui, a gente não teve nenhum aborto natural, a gente não teve nenhum caso desses. Mas para nossa história já tinha sido uma história muito frustrante. Só que eu cheguei na casa do meu compadre e, cara, eu parecia o urso do pica-pau. Tinha uma galera lá comemorando o aniversário dele e eu indo de um lado pro outro, igual um maluco, de lado pro outro, de um lado pro outro, batendo cabeça, igual um maluco. Aí ele virou pra mim e falou, cara, te conheço. O que que tá acontecendo? Eu falei, chama lá a tua mulher, que eu vou precisar contar uma coisa pra vocês. Aí eu falei, ah, vocês vão ser padrinhos, não sei o que, eu tinha escolhido eles, vocês vão ser padrinhos, tal, grande comemoração. Aí depois que eu contei pra minha companheira, pra minha esposa, em casa, que eu falei com ela, olha, pô, rolou, resultado e tal. Aí só alegria. Bom, fui ligar pra minha mãe. Quando eu liguei pra minha mãe, eu não conseguia falar de tanto que eu chorava. Entreguei o telefone pra Letícia e ela continuou a falar. Porque eu não começava, eu começava... E chorando igual um maluco. Assim, não conseguia falar de tanto chorar e passei o telefone e ela concluiu. Essa foi a primeira, né? A segunda também teve toda essa vibração, toda coisa, mas tinha uma sensação menor de expectativa construída. Primeiro que não foi um ano tentando, pelo contrário, foram 2 meses por aí. E aí já rolou, 2, 3 meses já rolou. E aí essa expectativa não tinha passado por nenhuma frustração de, ah, será que foi? Não, não foi. Será que foi? Não, não foi. Se parar pra pensar, 12 meses tentando, são 12 vezes que você achou que foi e não foi. E aí, cara, a gente foi bem mais leve em termos de catarse e foi ela que pegou o exame. Então ela só me contou. E aí era outra parada, porque era contar pro mais velho que ele ia ter um irmão. E aí é muito maneiro. Aí é outra parada. Então, Fred, e aí? Agora faltou você. Como foi a notícia? Chegou pra você falando, e aí, estamos grávidos? Ah, a notícia que chegou foi, não veio. Aí... Essa eu gostei do ânimo. Ah, Fred é o ânimo em pessoa, né, cara? Animadaço. A frase foi, não veio. E aí eu entrei em desespero, né? Eu pensei em todas as possibilidades, assim, de locais. Ah, não, não, e agora eu entendi. Poderia, não poderia veio. Fugir. É, não veio significa não desceu, né? Não desceu. Ah, tá. Exato. Isso. Exatamente. Então eu fiquei, entrei em desespero, procurando algum lugar pra onde eu pudesse fugir. Cavar um buraco no chão e se enfiar. Foi buscar cigarro, né? Exato. Ao perceber que não haveria saída, eu fiquei e foi isso aí mesmo. mesmo, né? Não teve esse... Foi totalmente não planejado, Fred? É, foi não planejado. Não teve todo esse romantismo do planejamento da classe média, que não tem toda essa coisa, não. Mas aí depois eu me organizei aqui e foi... É algo que, como eu falei, né? Causa muda completamente, né? Dá um giro completamente na sua vida, mas você se adapta muito bem. Muda completamente sua percepção da realidade. A criança nasce, os cabelos ficam brancos na hora. Não é não? Eu já contei uma história. A cabeça embranquece quase que instantaneamente. Você envelhece uns 10 anos. A crescer a barriga, meus cabelos começaram a ficar brancos. Pô, sapatênis, carro sedã. Na hora, tem que ter isso, Fred, tem que ter isso na vitrine, hein? Um sapatênis e um carro sedã, cara. Carro sedã. Você muda completamente a percepção da realidade. Tem eu não sei se isso é verdade, se tem algum artigo que fala sobre isso, científico e tal, mas eu já vi em alguma matéria por aí falando que a paternidade, ela faz com que você envelheça psicologicamente mais rápido, né? Você acaba, a sua mente, ela, sua percepção de mundo, né? Você acaba tendo que amadurecer mais rápido. É, de certa forma, eu vi isso, né? Eu pelo menos eu senti isso. Que, de fato, eu só virei adulto depois que o Logan nasceu. Que aí eu vim perceber a realidade, como que é o mundo, como que o mundo funciona, de fato. Até então, eu tinha essa coisa de ser um eterno adolescente, né? Aquela coisa de... Aquela síndrome de Peter Pan boa, né? Que a gente tinha. É, exatamente. Cara, depois que aconteceu comigo, eu virei o velho do condomínio. Eu ficava regulando as crianças que estavam brincando, as crianças fazendo barulho, se divertindo, eu ficava puto. É um velho chato, né? É, cara. Mas pra vocês citaram aí, o Cid me falou, a barriga da minha esposa começou a crescer, os meus cabelos ficaram brancos. O que é que vocês, assim, pro Cid, pra você aí, Leandro, que já tem dois, pro Ribas e pro Fred? No caso, meus cabelos, eles não ficaram brancos, né? Eles caíram. Caí, verdade, o Fred teve uma fase carecaço, velho. Eles desistiram. Eles falaram, vamos passar essa fase do branco, já vamos, velho, pular vamos, essa fase, vamos direto. Cair. Pior que é verdade. Eles mandaram, foda-se, vou embora pra passar. É, exato, cabeça do Van Diesel. Ah, mas vocês estão falando aí disso, que eu ia perguntar o que vocês notaram, tipo, durante a gestação, principalmente também, né, em todas essas fases, o que foi os principais desafios pra vocês? Porque pra mulher, a gente com visão de homem, querendo ou não, é muito mais fácil, porque a gente só tá acompanhando, a gente só tem poucas funções e obrigações, assim, diretas. A gente tem que estar mantendo estoque, tem que estar levando na enfermaria, fazendo os 1000 testes, ultrassonografia, tudo mais, mas pra vocês, bate aquele medo, tipo assim, beleza, eu vou ser pai, e aí? Cara, eu queria até começar dando meu depoimento. Vai lá, Cid. Seguinte, uma coisa que eu tive muito clara, desde quando eu comecei a conceber a ideia de ser pai, era de ser diferente do pai que eu tive. Isso era um ponto principal. Outra questão era o protagonismo é da mulher. Mas a gente tem que parar um pouco de achar que pai, como por exemplo o caso do Leandro, que tentou buscar o primeiro exame, o pessoal não queria dar, porque tem que dar só pra mãe. E não, e também existe um protagonismo do pai. Isso também tem que ser buscado, e tem que ser buscado por a gente também, porque ficou tanto dizendo, só a mãe que se importa, os pais nem vão nos exames. Que não deixa de ser uma realidade também, né? Tipo assim, são duas coisas que eu concordo aí, desculpa te cortar, é que existe assim, não é, criou-se um costume de não se ver o pai nesses ambientes. Então, criou-se ao mesmo tempo o preconceito contra o pai nesse tipo de ambiente, o pai presente e tudo mais. Tudo bem que com o passar do tempo, isso tem se quebrado aos poucos, mas isso é culpa de um passado vasto de negligência no período de gestação por parte dos pais. Tem até uma humorista que é americana, mas ela é descendente, não sei agora se é japonesa, coreana, alguma coisa assim, que ela fala que quando tem um pai que é presente, que vai com ela, né, na ultrassonografias, esse pai é louvado. Pô, nossa, que pai presente, que não sei o quê. Não é assim. E olha pra ela como... E olha pra ela como, tipo, ela fala assim, porra, mas ele só tá aqui porque eu estou aqui, porque se eu não tivesse aqui, ele nem estaria, entendeu? Então, assim, a gente não tem que louvar o cara que faz isso, porque eu acho que isso tem que ser algo que é inerente daquela situação, daquele momento, ou seja, é o pai e a mãe que estão gerando o filho, por mais que o filho, esses 9 meses, fique dentro da barriga da mãe, mas tem que ser um conjunto, e isso eu quis sempre colocar no nosso relacionamento aqui. Então, o que a Rodine lia, eu li, o que a Rodine assistia, a gente buscando métodos, a gente queria o parto normal, então a gente foi pesquisar sobre isso. Muita gente tem o estigma do parto normal de que é dói, de que isso, de que é aquilo. Tive discussões com amigos meus que não tiveram filhos ainda, mas dizendo que não, que é cesárea bem melhor, porque ele conhece 50 mil médicos que falam isso, e a gente não, é parto normal, não, o que a gente assistiu de vídeo, eu inclusive fiz um texto pro próprio Clube do Filme lá, sobre o renascimento do parto, né, que são 3 volumes, e é super esclarecedor a questão do parto normal. Então, assim, o meu primeiro desafio foi esse, foi me colocar como protagonista também, claro que um pouco abaixo da mãe, porque é ela quem tá ali com todo o papel de desenvolver a criança dentro dela. Mas eu acho que estar do lado dela, não só no estoque, não só em levar, mas da gente debater, da gente conversar, da gente trocar ideia, ela me falar o que ela tá sentindo, como está sentindo, o que precisa. E eu tentando o tempo todo abraçá-la, entendeu? Esse foi o meu maior desafio nesse momento. E pro restante aí, quem quiser pode tomar as rédeas. Cara, durante, não tive muitas, não. Foi tudo muito tranquilo, assim. Foi bem... Assim, não teve nenhuma complicação, nem nada. Aí, quando nasceu, é aquela história, né, cara? Tipo, pra quem nunca teve filho, você chega em casa, você fala, tá, e agora? O que eu faço com essa criança? Porque, assim, não vem com manual, sim, né, cara? Sim. Então, assim, é uma sensação meio esquisita, né, cara? Mas as coisas vão, assim, tomando o próprio rumo, né? Assim, você vai conhecendo a criança. E é engraçado, cara... Porque criança, mesmo recém-nascida, já tem personalidade, cara. Super. Ela não sabe nem que você existe ainda, né? Mas já tem uma personalidade, cara. A minha filha, ela era extremamente chata pra dormir. E é até hoje, cara. E desde que ela nasceu, ela tinha uma mania, cara, pra, na hora de dormir. Por exemplo, colocava no berço, ela não dormia, cara. Ela chorava e se a gente ignorasse, ela continuava chorando. E aí, cara, tinha que pegar ela no colo e ficar andando com ela pela casa, com ela no colo, pra ela parar de chorar. E ela não dormia, ela levava, sei lá, 1h30 pra dormir, cara. E aí, depois de 1h30, você com ela no colo, teu braço já quase necrosando, né? Por causa daquela posição. Sim, sim. Quando fazia o movimento de inclinar o corpo pra frente e botar no berço, ela regalava o olho igual uma coruja. E aí você tinha que resetar o sistema e ficar de novo, sabe? E ela não deixava você sentar no sofá. Se você sentasse no sofá, ela como chorava. Como a vó de interior fala, e prantava o berreiro. É. Não, mas Rivas, quanto a isso, eu tenho até algo pra adicionar, porque a minha filha nasceu tem 1 mês, e realmente não vem com manual, e nos primeiros dias, qualquer tossida que ela desse, eu já tava acordado pra saber se ela tava engasgando, se tava morrendo, nossa, minhas primeiras noites aqui foram horrorosas, foram noites em claro, mas agora que ela já tá com 1 mês, que ela já tá tendo essa questão do sono realmente, então eu também não suporto o berço, então se eu colocar ela no berço, vai abrir o berreiro mesmo, mas aí eu e minha esposa, a gente tá lendo um livro que se chama A Encantadora de Bebês. Olha só. É, ela tem uma questão que é muito interessante, que eu tenho feito uso disso e tá dado super certo. Eu não ando mais com minha neném no colo pra ela dormir, e você tem que tem os indicativos, você tem que criar uma rotina, ou seja, essa rotina você tem que repetir dia após dia, e o bebê vai adotando. Sim, essa o organismo rotina, do bebê mesmo, também vai se adaptando, vai ser, a isso, né? Exatamente. Uhum. O próprio livro, ele lhe dá uma rotina que ele chama de EASY, né? Que é o Eating, Activity, Sleep e You. Né, o you é o tempo pra mãe. Então você sempre repetindo isso, ela comer, fazer alguma atividade, que é ficar acordado, ficar desperta, olhar. Cansar pra poder dormir e depois o tempo da mãe. Uhum. Exatamente. Dormir e nesse dormir é o tempo da mãe. Então você fazendo isso e é o que eu tenho feito, ok. E a outra coisa é o... Agora eu vou esquecer o termo que eles usam, mas em relação ao sono. Então quando você começa a detectar que ela está com sono, que nos primeiros meses é o bocejo, eu vou pra um quarto escuro, isso de noite, né? Eu vou pra um quarto escuro com ela, que é o quarto. Você vai criar dela. O Batman, assim. Bota ela na eu fecho ela no que a gente chama de charuto, né? Que você bota a manta sobre ela, meio que prendendo os braços dela. Então, no formato de charuto, isso é inclusive pros próximos pais que estiver ouvindo a gente aí, que estiver passando por isso, é uma... Adolescentes, né? Deixa... que testem céu positivo, ouçam isso aí e fiquem felizes. Só deixa a cabeça pra fora e coloca ela na vertical no seu ombro, ela em pezinha no seu ombro. Pronto, e você fica ali uns 5 minutos. Claro, vai ter dias que ela vai estar mais agitada e que você tem uns outros métodos que você faz, como fazer um barulho de shh no ouvido dela, dar alguns tapinhas nas costas e tudo mais. Mas é tiro e queda, cara. Eu tenho feito isso e ela só tem dormido comigo. Com minha esposa, ela não consegue dormir. Cid, mas eu tenho uma pergunta dentro disso. Tem uma foto polêmica rolando aí no nosso grupo. Caraca. Tem uma foto aí polêmica. Que nós estávamos assim, de repente, falando, e aí, Cid, como é que tá a Luiz e não sei o que, papipi, papopó. De repente, o Cid mandou a foto. Descreva pra gente onde você tava nessa foto, Cid. Eu não percebi, né, qual era o pano de fundo dessa foto. Era uma bandeja com um iscão que eu tenho lá, um dimple, né, 15 anos. Era nessa fase que eu ainda andava pela casa. E eu acho que ela gostava daquele local ali, porque ela dormia naquele local ali, acho que por causa do cheiro, né? Não sei. A primeira criança no Alcoólatras Anônimos registrada. Brincadeira. Na verdade, ali era uma... Não julgo. Eu não sou tão burguês quanto... Ai, Deus. Começou. Felipe é rico, cara. Felipe é rico. Ele paga de comunista. Ai, mas se fuder, é rico. Caralho. Certeza. Um cara que tem o sobrenome Escaparelo. Ai, pode Deus ser pobre, do né, céu. Não pode ser fudido, né? É. Um cara com sobrenome desse não pode ser fudido. Então, aquela sala ali é uma sala meio grandezinha. Então, eu ficava... Nessa época, eu ainda ficava percorrendo com ela, que meu braço realmente necrosava. Quando eu ia dormir, eu nem sentia ele mais. Eu ficava nessa sala perambulando com ela, cantarolando, fazendo várias estripulias pra ver se a bicha dormia. E realmente era bem difícil. Mas hoje... Com essas dicas que a gente pegou do livro, ainda falta muita coisa pra gente ler. Mas só com essas a gente já consegue. Até porque menos. Livro pra bebê. Então, tem dias livro, que ela livro dorme. Pra bebê igual a Tajuda. Tem dias que ela toda dorme 10 da noite. É, tem dias que ela dorme 10 da noite que ela vai acordar 5 da manhã. São 7 horas seguidas aí de sono, que tá uma maravilha. Pra um bebê de um mês, tá ótimo. Agora, Cid, eu te falar uma coisa, um lance aí. Eu fiz tudo, a gente fez tudo isso aí que você falou. Não funcionou. Não, cara, não a casa é a casa. Tente tudo, tente tudo. Falhou mesmo miseravelmente. Assim você pode falhar em todos os casos. Ô Ribas, o Ribas e Fred, né? É tão fofo ver alguém falando, alguém que tá pai há um mês falando, naquele tempo, naquela fase. Depois de conversa, Cid. Depois de conversa. É muito fofo, cara. Dá pra dar um abraço. Leandro, e pra você, cara... já que o desafio é em dobro, já que você tem dois filhos aí, como é que tá sendo? Como é que foi? Cara, assim, as duas gestações foram super tranquilas. A gente planejou parto natural, né? Parto vaginal, na verdade. Só que os dois casos acabaram precisando ser cesárea. Sim. Então, assim, foram gestações tranquilas. Eu concordo pra cacete com o que o Cid falou. Não dá pra ser pai que vai lá e faz compras, sabe? Você tem que viver, tem que estar ativo. Até porque, assim, por mais que você não esteja gerando a criança ali, cara, é um apoio emocional pra mãe surreal. E você começa a digerir esse processo de ser pai durante esses 9 meses, né? Ou 10 meses, né? É, mas assim, você começa a digerir esse processo ali, e os meus maiores desafios, assim, eu tenho vários, né, porque o meu mais velho tem 13 e o meu mais novo tem 10 anos, então eu já passei por algumas fases, assim, mas logo nesses primeiros anos, o primeiro desafio que eu tive foi, eu vivi negação. Quando meu primeiro filho nasceu, eu tentei não abandonar a vida que eu tinha. Sacou? Isso foi difícil pra caralho, porque isso trouxe atrito em casa, isso trouxe problema. Naturalmente, eu tentei continuar fazendo tudo que eu fazia, igual eu fazia antes, só que agora eu tenho filho. Uhum. Cara, esquece. Não dá. Aceita ou surta, sabe? Porque é a única maneira de você vivenciar aquilo e aproveitar aquilo de verdade é quando você... aceita mesmo. E aí eu demorei um pouco para aceitar, mas rolou. Aceitou ali. No segundo mês, mais ou menos, já estava aceitando mais fácil e tal. E aí acabou rolando. Só que o meu primeiro filho, o Theo, ele tinha refluxo. E eu não sei quem conhece aqui o que é refluxo, mas basta traduzir que é um momento da Linda Blair no Exorcista. Exato. É, aqui também tem esse problema. Assim, você não pode fazer nada com a criança que ela vai vomitar loucamente. Leandro. Pelo que eu tava lendo, as principais doenças da última década, né, de 2010 até 2020, foi justamente a maioria das pessoas com duas coisas, descobrindo que era intolerante à lactose e o próprio refluxo, que já vinha junto. Praticamente todas as crianças nascidas nesse tempo, infelizmente, tiveram esses dois problemas. Até um pouco antes disso, mas ficou mais constatado nessa última década. A criança, quando nasce, cara, ela não tem um aparelho digestivo totalmente desenvolvido ainda, cara. Ela vai se formando depois. Não tem nada então, formado, né? Pra ser sincero, totalmente. É aquilo ali. Não tem nem, o joelho não tem osso. o joelho da criança não tem osso ainda direito. O crânio tem um buraco ainda, sim, né? É. A famosa rapaz, muleira, né? Aí, putz. É, cara. Pô, minha filha dormia, eu via o buraco, que ela era carequinha, né? Eu vi o buraco e ali tem uma veia sanguínea, né? Que passa exatamente ali no buraco. Eu ficava pulsando, cara. Parecia que tinha alguém dentro assoprando fora, sabe? Dava um nervoso, cara. Dava um nervoso. Agora tem o seguinte, tem uma frase aqui era que eu um acho alien, que todo mundo já ouviu. É tipo um alien, né? Tem uma frase aqui que eu acho que todo mundo já ouviu. É, verifica aí se a criança tá respirando. Não, é... Porra. O pior é que quando a minha irmã mais nova nasceu, minha mãe virou e falou isso pra mim mesmo. Tem aquela neuro pra ver se a criança tá viva, né, cara? A minha primeira semana foi terrível, cara. Minha primeira semana aqui, eu não dormia. Era o tempo todo olhando. Eu falei, bicho, não tá respirando. Botava o dedo ali. Não, tá ok. Passava 10 minutos e acho que parou de respirar. Ia lá de volta. Minha semana foi horrível. Assim, o lance do refluxo, o foda que tem dessa história, é que a criança não relaxa. Então, pra botar pra dormir... Tinha todas essas magias e tractandas aí que o Cid falou, mas, cara, a criança tava com o estômago dela e o esôfago dela queimando, então ela só chorava. Então, assim, ela mamou no mínimo meia hora no colo, no mínimo. E aí ficava lá com ela no colo, segurando. E não tem essa de charutinho, né, Leandro? Pra quando a criança tá com o estômago queimando. A gente fazia charutinho, óbvio, tentava levar o máximo de conforto possível, mas, cara, ela chorava, o Theo chorava pra caralho, chorava muito por causa disso. Aí, de repente... Eu que não sou pai, né? Passava... Eu fico imaginando vocês olhando o filho sofrendo, chorando, e como vocês falaram, não tem manual de instrução. De repente, o seu bebê tá ali chorando no berço e você, tipo, beleza, não tá sujo. Não, não dá pra saber se o bebê tá com cólica, sabe? Ele não dá esse sinal de cara pra você. Não, nem um pouco. Você fica adivinhando, né? E aí vale uma parada que eu passei a falar pra todo mundo que passou a ter filho, que teve filho depois e tal, que é, escuta o teu instinto. Porque assim, tem uma hora que bate. A gente levou no médico, aí a pediatra falava: ah, não é nada não, daqui a pouco passa. Não, brother, tem alguma coisa errada nisso aqui. Tá lá o neném sofrendo toda noite, toda tarde. Pô, tem alguma coisa errada. Aí a gente achou um pediatra especializado em refluxo, e aí a gente levou. Na hora ele fez o exame correto, ele falou: cara, ele tem refluxo no nível alto, temos que medicar. Medicou o Theo. Aliviou muito, ele passou a dormir melhor. Passou a dormir, né? Pra falar a verdade. Antes ele cochilava, passou, né? Passou a dormir, exatamente. Ele passou a comer melhor, ele passou a fazer uma porrada de coisa muito melhor. Cresceu, ganhou corpinho e tal, papapá. E o Caio, que é o mais novo, que tem 10 anos, foi muito mais tranquilo nesse ponto, porque ele não nasceu com refluxo, nada e tal. Mas o primeiro grande desafio também tem a ver com saúde foi quando ele tinha 10 meses de idade. O Caio foi diagnosticado com uma anemia bizarra, que ninguém sabe de onde que veio, para onde que vai. Até hoje não tem um diagnóstico. Existe uma teoria que é um Covid-12, um Covid-9, sei lá o quê. Alguma coisa vinculada a uma metamorfose aí de um Covid da vida. E ele ficou 10 dias internados com o risco de transfusão sanguínea. Tão novo, com né? Risco de ter recebido. É, 10 meses ele ficou esses 10 dias internados ali. Cara... Isso foi uma porrada de fragilidade daquela pessoa que, como o Ribas falou, né, cara, já tinha personalidade, já tinha tudo. Então é uma consciência ativa já. Você vê aquela fragilidade e ter que lidar com ela. E você não poder fazer nada, né? É tipo assim, você tá à mercê. Você tá à mercê só do que você é capaz de fazer. No caso, levar pro hospital. E é isso, acabou o que você tem que fazer, assim, sabe? Cara, quando você se toca na tua vida que você é responsável por outra vida. Pesa, né? Pesa. Exatamente. Tipo, você não pode deixar morrer. Não Tamagotchi. É isso. E tem uma outra neura quando você tem filho. É a neura do eu não posso. Posso morrer. Olha, meu pai não tinha isso, porque ele morreu cedo por culpa disso. Não, às vezes ele tinha e tu não sabia. Não tinha. Ele já falou, ele falava abertamente, não tem, porque, tipo, já criei, tá bom. Assim, esse lance, ele é bizarro porque ele afeta aquele momento, mas depois você fica meio super protetor, sabe? Então vira um novo desafio que é falar, cara, tá, eu não posso também botar essa criança numa bolha, de forma alguma. Ah, você tá falando quando acontece algo um pouco mais grave, né? Por exemplo, internação, que a criança num momento muito frágil, aí você cria realmente uma super proteção. Justo. Exatamente. Pois tem pessoas assim, que nem precisam tem pais que nem precisam, pais e mães que nem precisam de algo assim tão, tão marcante, tão grave, que já criam na bolha. Sim, né? Sim. Não, é porque tem muita mãe e pai aí que cria. São que, desafios muito profundos. Não, mas a maioria. Desculpa, Leandro, mas é o que eu, pelo que eu percebi já assim, observando, porque eu não tenho filho, já falei isso aqui umas 10 vezes, mas é, eu tenho muito afilhado, tenho 6, aliás. É, a maioria de primos da minha família, todas essas gestações que eu acompanhei sendo padrinho, eu percebi que geralmente quando o pai e a mãe não tem uma, entre aspas ou não, uma tragédia dessas que acontece muito cedo, é porque também a gestação geralmente foi muito difícil. E a gestação difícil já cria toda aquela sensação de tipo, beleza, já foi difícil pra até agora eu vou ter que manter isso aqui vivo, igual o Ribas falou. E isso cria, assim, aquela bolha, aquela super proteção de uma forma absurda. A minha filhada mais velha, que tem 6 anos, os pais dela tiveram uma gestação difícil, mano. A menina, se ela vê qualquer. Se a mãe dela vê açúcar perto dela, a mãe já quer queimar a pessoa que tá com açúcar, sabe? Então, tipo, já cria tudo aquele esquema de, tipo assim, nossa, a criança não vive. Não vive, não tem uma atividade que as outras crianças têm. Tá ali aquele bando de crianças comendo um brigadeiro e tal. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que a maioria dessas coisas são realmente bem problemáticas. Mas sabe, fazer coisas de criança e às vezes a mãe prende tanto por causa de uma gestação que foi um pouco difícil. Às vezes teve um conflito entre o pai e a mãe. Tem muitas dessas coisas que cria essa super proteção no final das contas também. Realmente não é necessariamente só uma tragédia, uma doença ou qualquer coisa assim que aconteça com a criança nas primeiras fases ali, né? Eu tenho exemplo disso na minha família, de gente que teve filho. E, cara, o filho tinha luz específica pra Nossa. Dormir. Sabe? Aí quando tinha festa de família, quando tinha reunião de família, cara, aí tava todo mundo conversando, porque brasileiro fala alto, né? Todo mundo conversando, falando alto pra caramba, gritando e rindo e gargalhando. A pessoa chegava com a criança, tinha que todo mundo fazer silêncio, porque a criança não podia lidar com barulho, sabe? Era um negócio assim. Bizarro, né? É meio. É cringe. No Brasil é cringe. É. Pois é, cara. E assim, tem um outro aspecto também, né, cara? Você criar um ser humano pra não ser um ser humano bosta é difícil, cara. Porra! Assim, é um negócio que dá muito trabalho, cara. É muito mais fácil errar do que acertar. É, exatamente. Assim, eu tô falando aqui, mas eu não sou nenhum modelo, não, tá? Não, é, e outra, mas a gente não tá julgando as formas que as pessoas criam no cadastro. Eu julgo. E a gente sim, não tem eu, nada a ver com julgo, isso. Sim. É, não, tu... É, se você for um pai de direito e bolsonarista, a gente vai te julgar sim, meu amigo, porque você vai criar um ser humano bosta. Cara, tudo que eu tô falando, eu pego o exemplo da minha família. Sim. Que é gente próxima a mim e eu convivo, né? Mas assim, cara, eu vejo umas coisas que, tipo, a criança não pode chorar, e se chorar parece que vai morrer, sabe? A criança não pode ser contrariada, não pode ouvir não. É difícil, né, cara? E assim, a criança tem que aprender a lidar com frustração, sim, né, sim. Cara? É claro que você não vai ser um general com a criança, né? Eu às vezes me sinto assim com a minha filha, mas porque eu sou estrito com ela, mas assim, e nem sempre adianta também, né? Mas eu vejo umas coisas na minha família, cara, que tinha um menino lá, filho da minha prima, eu falo assim porque pra mim é distante, não tem contato mais foda-se, com ele, né? Até por um problema que rolou da minha família, foda-se. Cara, eu não falo com metade da minha família por causa de um problema que rolou e tal. Não vou entrar em detalhe, mas assim, cara... Mas foi um problema em uma eleição em 2018. Aquele bom, não, aquele velho isso, problema cara. De 2 anos atrás. O pior que nem foi isso. Família. O pior que nem foi isso. Só que assim, tipo, o filho da minha prima, eu via ele e eu pensava, cara, esse moleque vai dar porrada na namorada quando crescer. E na mãe, porque, cara... Não se tem tipo, limites, né? Não tem limite, cara, sabe? Tipo, a criança bate... Porque, assim, a criança quando bate em você, uma criança pequena de 2, 3 anos, é um reflexo que ela tem, né? Ela tá frustrada com alguma coisa, ela vai te bater. Uhum. Só que, assim, isso é normal, cara. Isso acontece. É, minha filha, de vez em quando, faz isso. Só que a questão é como que você lida com isso com a criança, né? Se você acha bonitinho, ferrou, cara. A criança vai adotar isso como um comportamento uma coisa padrão, legal. Né? Cara, criança pequena... Padrão. Criança pequena é tipo um pet, sacou? É polêmico, vou falar aqui. Mas é sério, é em cima treinar, de costumes que ele ou vai agregando ou vai comportamentos que ele está sendo aceito. Se aquilo que ele faz não tem uma punição, não a punição, não entendam dessa forma, ouvintes, mas se não tem um limite, uma regra, um não, pelo menos, não faz isso, por exemplo, você não precisa gritar com a criança, você fala não faz isso e pronto, a criança vai acabar achando que, tipo assim, já que ninguém falou com um tom mais sério comigo, eu não posso, não devo comportar de outra maneira, porque não tem problema. E a criança realmente... Mano, a criança é um espelho seu. Você tem um filho, a sua criança, o seu filho, é um espelho seu. Ele vai imitar seus hábitos, ele vai imitar as palavras. As primeiras palavras eles vão falar copiando de você. Muitas das vezes da TV, né? Porque a geração ainda é criada pela TV, infelizmente. Mas, cara, é você ali, os trejeitos, os gestos. Tipo, é tudo construído através de cara, ti. Não, e assim, tem o seguinte também. Vou falar outra coisa polêmica aqui. Vai lá. tem gente que não deveria ter filho, não, cara. Não, não, isso é verdade, assim. Isso é verdade. Vestiu a camisa da seleção. Isso é mais do que verdade. Isso é uma certeza, isso é uma certeza. Eu tenho muitos exemplos na minha família disso, cara. De gente que, cara, é simplesmente assim, a pessoa, tipo, a pessoa não tem educação. Como é que ela vai dar pra uma criança o que ela não tem? Impossível, né, cara? O Ribas veio aí pra ficar mais tempo sem falar com a outra metade da família. E Ribas, já que eu sou do pessoal do cinema, isso é essa mensagem tem no filme libanês Cafarnal. Sim. Que discute muito essa responsabilidade de pai e mãe que fica colocando filho quando não tem a menor condição. Capacidade. Então, é um filme libanês do ano de 2018. Eu só vi o filme porque você escreveu o texto, aliás. Só pra deixar bem claro. Tem o melhor filme da minha vida. Aquele grande clássico, Idiocracia. Idiocracia é muito bom, é muito bom. Que assim, a primeira... Logo no começo eles explicam isso, né? Se um idiota tem um filho, vai dar merda. Porque ele não vai ter só um, ele vai ter quatro. E ele vai propagar a idiotice. Eu sei fazer um comentário que Idiocracia é um filme sobre os Estados Unidos em 2020, né? Sim. Muito atual, né? Pode ser. Assim, exatamente. Música do Green Day, né? Aquela American Idiot. Nossa, perfeito. Você ouve aquela música, Green Day é pesada, aí você foi baixo. Atualíssima. Faz sentido. Não, mas o que eu tava falando é o seguinte, cara. Quando eu vim pro Canadá, porque foi assim, cara, eu sempre fui muito revoltado no Brasil. Quem tá ouvindo aí pode ser que fique ofendido com o que eu vou falar, porque a galera... Hoje o Ribas veio com quatro pedras na mão mesmo, galera. Não. Não, mas é o seguinte, eu não gosto do jeitinho brasileiro, sabe? Eu acho. Eu morava no Rio, cara. O Rio de Janeiro é um lugar jeitinho brasileiro em si, né? Insuportável, cara. É insuportável, sabe? É todo mundo querendo passar à tua frente o tempo inteiro, sabe? Tipo, o filho da mãe não consegue parar o carro numa vaga, sabe? Porque ele tem que ocupar duas vagas com o carro dele. É nesse nível, assim, o negócio. Então, assim, cara, eu me sentia o errado no Rio, morando no Rio, né? Tipo, o cara não respeita sinal de trânsito, um monte de merda, assim, por menores que sejam, né? Então, cara, tava pensando o seguinte, eu vi muita gente reclamar disso, né? Uhum. Dessa questão do brasileiro não pensar em comunidade. Mas se você parar pra olhar lá no fundo do negócio, cara, é uma coisa muito simples. Se você tá revoltado com a situação do Brasil, qual é a maneira mais fácil de você corrigir o Brasil a longo prazo? Educação. Educa teu filho a ser um ser humano melhor, sabe? A pensar no próximo. Porque você vê, cara, hoje em dia, as crianças estão sendo criadas hoje em dia, que eu vejo, assim, crianças que estão perto do meu convívio, assim, né? Que estavam, né, no Brasil. Que hoje aqui no Canadá eu não convivo só com a minha filha. É porque criança aí assim, tem pulga, né? É, tipo, cara, é aquela coisa, a criança tem que ganhar sempre, a criança não pode ficar frustrada, a criança tem tudo o que quer, porque o pai e a mãe não tem saco pra educar, pra, né, pra insistir, pra corrigir. Então, assim, cresce, vira isso que tá o Rio de Janeiro hoje, que tá o Brasil, né? E muitos lugares aí, tô dando o Brasil como exemplo, que é onde eu vivi minha vida inteira. Então, eu acho que a raiz é um pouco isso, cara, sabe? Pessoas educar a criança pra viver em comunidade, pra pensar no próximo, sabe? Sim, sim. E assim, a raiz do negócio é isso, entendeu? Uma parada tão simples. É tipo assim, se você pensa que você não gostaria que passasse a sua frente na fila, ou que estacionasse numa fila dupla, basta você não fazer o mesmo. Dá esse pois exemplo. É. Tipo assim, a gente não tá pedindo pra você mudar o sistema educacional brasileiro, coisa que você não vai dar conta de fazer. Tipo assim, você muda dentro da sua casa simplesmente, sabe? Você não precisa mudar o mundo, você muda dentro da sua casa que já serve pra alguma coisa, sabe? Pois é. Cara, eu cheguei a ver no Rio de Janeiro, dentro do mercado, tava na fila do mercado, e tinha um casal com uma criança, a criança devia ter uns 5 anos, por aí. E cara, sabe aquela gôndola que tem perto do caixa, cheio de cartão, sim, da Amazon? De balinhas, doce. Não, nem era isso, era cartão do Google Play, da Apple. Aqueles cartão pré-pago. Isso, sim, tinha cartão do PlayStation. Cara, a criança pegou os cartões e ficou brincando. Até aí, tudo bem. Uhum. Cara, eles foram, pagaram as compras e a criança foi embora com o cartão na mão e a mãe viu. Então assim, cara, tipo, o que passa na cabeça dessa galera, sabe? Tipo, teu filho tá roubando, a criança não sabe que ela tá roubando. Em nenhum momento foi lá e falou, vamos devolver, vamos pagar. Pois vamos é, cara. Isso aqui. Pois é. Se eu fosse os Ocas, eu assoviava, ladrão, ladrão, aí pronto, traumatiza a criança pro resto da vida. Agora, eu tô falando do Brasil, mas nos Estados Unidos tem um problema sério também. É, tem uma amiga minha que ela foi babá durante muito tempo. A menina já tá até adulta já. E ela diz que, assim, os pais americanos têm uma cultura de que a criança pode fazer o que quer. A criança sabe o que é melhor pra ela. E aí, cara... O sonho americano. Crianças, tipo, assim, vivendo o sonho tipo americano isso, no limite, sabe? Pô, mas tipo esse isso, também é cresce... um sonho, só que ele não é real. Não é palpável, né? Não existe. É surreal. A galera, quem tá ouvindo deve tá achando, pô, esse Ribas é babaca mesmo. Ele acha que só ele sabe educar. Não é, galera, não é. Ribas, eu não sei se eu conseguiria restringir esses problemas a uma sociedade brasileira e a sociedade americana. Acho que essa porra é meio global, né? É, sim, é, sim. Talvez tirando um pouco da educação dos orientais, né? Que aí é uma outra situação. Mas eu tenho uma prima que mora na Irlanda, também trabalha como um babysitter, sei lá, acho que é algo desse tipo. Diz também que a educação é foda, é desse jeito. Os pais não estão muito preocupados. Tipo, tá designando pra outros, entendeu? Não tem tempo, precisa trabalhar, preciso ganhar o dinheiro pra botar o feijão e arroz aqui na dispensa, então preciso pagar alguém pra que cuide, entendeu? E esse alguém que cuide, a criança precisa do pai e da mãe. Não, e hoje virou a escola, né, Cid? Transferiram todo essa, o professor nos últimos 20, vou botar até 30 anos, assim, o professor tem a obrigação de ser pai e mãe da criança, de educar, porque eles levaram a função do educador não como alguém que vai ensinar no ramo acadêmico, não. É o cara que vai ensinar você pra vida. É. Aqui no Brasil então, tem muito essa mentalidade ainda. Pois é, eu nem sei se existe essa mentalidade real, não. O que eu acho que rola é pior do que isso. O que eu acho que rola é o seguinte. A gente vive uma pressão, isso é uma opinião minha, só um grande achismo, tirei aqui do Instituto Data Meu Cu, que é... Assim, a gente vive uma pressão puxada de várias coisas, né? De ter que trabalhar, o casal tem que trabalhar, senão você não consegue fechar as contas da casa. Ao mesmo tempo, você tem que projetar coisas, você tem que conquistar, você tem que consumir, você tem que crescer. É uma demanda muito grande. E aí você tem filhos e você também tem que educar essa criança. E aí você torna-se um pai ou uma mãe, ou um pai e uma mãe menos presente, e é uma grande aposta, né? Ter filhos é uma grande aposta. Você investe numa educação que você vai ver retorno daqui a 20 anos. Então, assim, você está apostando nisso o tempo todo ali. Se você for um pai presente, você aposta um pouco mais consciente. Se você for um pai ausente, cara, você tá jogando ali as tuas fichas e falando, ah, deixa lá e deixa alguém cuidar disso. Com os professores é escroto porque é entregue para eles criança sem educação e não permitem nem que esses caras eduquem. Porque se fizer alguma coisa diferente, o pai vai lá e reclama. O pai vai lá e reclama, sim. Então, meu filho chegou educado hoje, seu desgraçado. Isso aí, completando o que você tá falando, é muito escroto. É a boa e velha transferência de responsabilidade. Exatamente. Eu tenho um filho, eu não quero ter trabalho. Ah, cara, quem vai aquela parada. É a escola, é o videogame que vai educar, é o Felipe Neto. É o Felipe Neto. Olha, eu não vou falar que temos amigos aqui desse queijo que trabalham diretamente com ele, não vou me queimar com essa pessoa. Não, mas eu não tô falando mal do Felipe Neto, tô dizendo que os pais, eles acham que quem tem que educar é a escola, quem tem que ensinar a ser ser humano, né? Uhum. A escola é um vídeo no YouTube, é a professora na escola, sabe? Cara, a empregada, sei Fernando, lá, pra quem Fernando, eu vou ser mais radical. Eu acho que a galera ainda tá um pouco mais... Eu acho que vocês estão ainda floreando muito essa parada de transferir a responsabilidade. Eu acho que não se tem, justamente porque a gente vive num mundo, não tô pondo só no Brasil, num mundo onde a galera ainda faz sexo sem camisinha, não planeja as coisas, acaba acontecendo o que acontece, e filho literalmente vira uma goza dentro, que no final das contas vira fotinha pra aniversário de um ano, cara. E é isso, sabe? Depois você transfere a responsabilidade pra avó, pra qualquer... Não, mas eu tô falando sério, pra avó, pra professor, pra mas qualquer outra pessoa. Mas tem o seguinte também, ô Felipe, tem o seguinte também, vou dar um exemplo bom aqui. Lá vamos. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu morei num bairro árabe aqui. Ó. Tem a questão cultural também nisso, cara. Sim, sim, sim. Completando o que o Cid falou, que não é só no Brasil, eu concordo. Na verdade, eu falei do Brasil porque foi onde eu vivi uma parte da minha vida, né? E aí é o parâmetro que eu tenho. Mas realmente, por exemplo, as famílias árabes, eles têm... Tá escrito no livro deles, na religião deles, que eles vão dominar o mundo em número. O Alcorão. Então, os caras fazem filho... Cara, sem sacanagem, o bairro que eu morava, que era um bairro árabe, eu ia no mercado fazer compra... Eu vi a mulher de full burka, saca? Só com o olho de fora, com de 5 a 8 crianças, cara. E assim, era um negócio bizarro, porque, cara, eu tenho uma filha. Já dá um trabalho absurdo. Eu fico imaginando com 8 como é que deve ser. E tudo criança pequena, sabe? E minha filha, quando ia no parquinho brincar, que eu levava ela, vira e mexe uma criança solta lá que eu não sabia quem era o pai. E só, cara, eu ficava até com nervoso. Eu falava, cara, e aqui no Canadá você não pode... É, ter uma criança que você não conhece, você não vai tocar na criança, né? Então, eu nesse dia, tava no parquinho e tinha uma menininha. Sei lá, 2 anos sozinho, não tinha um adulto. Meu Deus do céu, de onde é essa criança? Eu chego à conclusão que essa galera nem se liga mais, sabe? Na segurança da criança, porque não tem como, cara. Sim, sabe, sim. Eles largam pra ver se alguém vai achar, sei lá. Já são tão numerosos, né? Uma a mais, uma a menos. É. Então, assim, cara, é um negócio... Tinha uns meninos dessa mesma cultura, de, assim, 4 ou 5 anos, os meninos nem falavam, cara. E aí, tipo, é uma situação estranha, cara. É um negócio... Eu não tô querendo ser xenofóbico aqui nem nada, mas é... Culturalmente, é um choque, assim, pra quem não tá acostumado a ver isso, né? Sim, sim. Tem esse problema também, né, cara? E aí, como que vai ser? Porque, assim, como que uma família vai sustentar 8 crianças, né? Aqui no Canadá é até relativamente fácil, porque tem tipo um Bolsa Família aqui, que você recebe uma grana do governo por criança, é uma graninha boa, assim. Eu não sei ao certo, eu posso estar enganado aqui no valor, mas, sei lá, acho que é entre 300 e 500 dólares, sabe? 500 dólares é um dinheirinho. Você tem 8 filhos. Caraca, esse você PT anda dólares pelo por filho? Mundo todo. Putz, é uma grana, né? O PT anda pelo mundo todo. Oi? E o PT, hein? O PT foi longe demais dessa vez. É, cara... Dessa vez, esse partido vermelho foi longe demais. Mas tava inclusive rolando uma polêmica aqui no governo, porque o sistema não se sustenta, né, cara? Porque você tem uma família com uma pessoa trabalhando, porque nas famílias árabes a esposa não pode trabalhar. Isso é um problema gravíssimo, porque inclusive eu cansei de ver lá nesse lugar onde eu morava, mulher árabe abandonada, pedindo esmola no metrô, porque ela não podia trabalhar por causa da cultura dela. E, sei lá, o marido morreu ou largou, né, por algum motivo. Ai, cara, a religião tem que acabar. Virou morador de rua. Nossa. É um problema seríssimo até, né? A religião tem que acabar. Então, assim, onde eu ia chegar dessa polêmica é porque você tem uma família com uma pessoa trabalhando e pagando imposto e você tem 8 crianças penduradas no sistema onde uma pessoa só paga. A tributação não bate, né? A tributação é, não bate, final, não, a bate. Conta não fecha. Uhum. Simples assim, entendeu? Estavam até pra rever isso aí, eu não sei como é que ficou, só que tem aquela questão da opinião pública, né? Você uhum. mexe numa situação dessa... Sensível, gira... né? Sensível. Capitalismo. Tem que ver essa questão aí, tá ok? Sensível. Tem que ver isso aí, vê isso aí. Vou trocar um pouco o rumo da pauta. E como vocês, todos vocês aqui, todos trabalham, todos chefes e pais de família, como vocês lidam com a relação carreira-filhos? E aí, como é que tá sendo pra vocês? Principalmente agora em tempos de quarentena. Todo mundo tá mais em casa ou estão indo pro escritório? Carreira tá minha mesmo, só de... Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vai... Nossa, olha... Não vai ser eu que vou editar, vou pular essa piada. Mas é, como eu trabalhava antes com TI, com help desk, fazendo manutenção, e para mim sempre foi muito confortável, porque eu recebia, eu fazia trabalho com a gente, tinha uma empresa, né, até quando a gente tem até que fazer um podcast sobre isso, e esperando que a gente não seja preso, né, os relatos que a gente tem aí, eu tava contando lá no grupo. Nossa, de fraudes? O cast sobre fraudes? Esse não tem como sair, você sabe, mas, né, Fred? Mas não era eu, hein, gente, era outra pessoa que tinha uma empresa com o mesmo nome, exatamente, era um amigo de um amigo. E quando eu tinha a empresa de TI, a gente pegava bastante serviço, e aí era, isso foi bem na época mesmo, porque a empresa ela foi criada ali em 2012, e o Luga tava com 1 ano de idade. Então era bem tranquilo, porque eu pegava os trabalhos das empresas e trazia para casa, pro laboratório. Então, por exemplo, a gente tinha que montar uma rede, um sistema. A gente pegava os computadores, instalava o sistema, e aí quando a gente ia, só era montar a rede e fazer a instalação da rede lá dos roteadores e tudo. Então nunca tive essa questão que foi... Essa questão da ausência, né? Sempre foi muito presente, assim. Até o Luga brincava comigo do meu lado, ali no laboratório, pegava um computador. Ele, desde pequeno, né? Desde muito pequeno. Eu acho que é muito natural para essas crianças, já desde pequeno, terem facilidade com a tecnologia. Sim, em 2012, né? 2012 já estávamos aí com vários. Apesar de que os smartphones ainda não estavam tão, né, difundido, estava ali no início, mas iniciando. Tinha a questão dos computadores, que quando eu era criança, o computador era uma coisa da burguesia. E depois a empresa, ela veio à falência, né? Devido a algumas questões de mercado aí. algumas auditorias aí. A gente sabe. E aí eu voltei a trabalhar, a lecionar, né? Voltei a lecionar alguns anos e tem sido muito legal. Tem uma coisa que eu não deixei claro aqui no cast, que é que o Lula, ele não mora comigo, né? Ele mora com a mãe dele no estado aqui, fica em outro estado. Então, isso é muito difícil, né? Eu passo por essa dura realidade, porque você se adapta com a presença daquela criança que antes a sua vida era de um jeito, então ela sofre aquele, liga o interruptor, mudou completamente, e você se adapta, e para você, não volta mais, é muito difícil. Então, eu hoje, essa questão do trabalho, hoje tá bem mais simples, né, porque ele não tá aqui, e aí a gente se comunica pelo WhatsApp, ele já tá bem crescido, tá com 9 anos já, né? Assistindo Naruto, né? Graças não, a ele, Deus. Ele não assiste, não. Eu falei, eu proibi de assistir Naruto. Eu coloquei pra ele o One Punch Man e o Fullmetal lá. Mas ele não quis assistir Fullmetal, não. Porque tem muita filosofia e criança não gosta de filosofia. Criança quer ver Rasengan. É isso. E a Peppa Pig, hein? Putz. Eu tive que assistir muito a Peppa Pig. O Zoukas que inventou a Patrulha Canina. Foi o Zoukas que inventou a Patrulha Canina. O Zoukas tinha que estar aqui. Trabalha com a Patrulha Canina, literalmente. Caraca. Cara, eu tenho certeza que todo mundo aqui não suportava mais a Peppa Pig, o Gummy Bear. Como é que é o nome daquele do Galinha Barão? Galinha Pintadinha pra mim foi pior. Peguei a fase da Galinha Pintadinha, é horrível. Que o Baby Shark. É, Baby Shark. Baby Shark. É. Coloca aí, editor, um trechinho de cada uma dessas músicas. A hora vai chegar, você. Fica tranquilo que a tua hora vai chegar, filho. Ela vai assistir filmes de cabeça comigo. Ah, vai. Vai ver Dark? Você vai com... Não. É. Que Dark? Dark vai, cabeça vai onde? Filme violento? Esquece. Vai ter que ver na calada da noite. Não, o Cid é sem escrúpulos. O Cid é sem escrúpulos. Ele vai colocar logo um Kill Bill pra menina com 2 anos, vai dar uma espada pra ela. Vai lá, brinca com seus amiguinhos. Tá, voltando à sua pergunta, Felipe, eu já não tô tão confortável como o Fred, porque desde o dia 31 de janeiro eu estou quase que, por dizer, desempregado, porque a gente faz alguma coisa aqui, outra coisa lá. Mas eu sou engenheiro civil e tenho uma construtora, mas o meu contrato que eu tinha regular com a Caixa Econômica foi encerrado. Então, já temos aí já 6 meses, e é só pelas economias que eu e minha esposa tínhamos, porque minha esposa também tinha uma empresa também, mas essa empresa foi desfeita da sociedade, mas ela trabalha na parte de projetos, então sempre aparece alguma coisa, mas aquela grana que vinha certa todo mês, já não vem mais, né? Claro que agora a gente teve o neném nesse momento, a gente não tem nenhum tipo de aperto, mas a gente ficou um pouco preocupado porque não estava acontecendo nada no sentido de desenvolver um trabalho para que a gente comece a ter algo regular. Mas agora a empresa dela, a gente abriu a empresa dela para participar do credenciamento da Caixa Econômica, deu certo. Vai ter uma palestra agora no final do mês, e acredito que em agosto a gente já comece, e aí tem a rotina de novo, e aí eu e a minha empresa fica esperando a reabertura desse credenciamento para ver se a gente entra também, e ficamos com as duas empresas. Tá, mas e a criança? Então, em relação a... Pois é, então a questão é que a gente ficava preocupado, né? De não ter nenhum tipo de desenvolvimento. Ou seja, o que será, né? Será que realmente a gente vai passar por alguns meses ainda mais pra frente aí sem... Uma segurança, né? Da onde tirar dinheiro, uma segurança, é algo que realmente deu uma garantia pra gente. Mas, enfim, as coisas têm acontecido de forma não como a gente gostaria, né, de ter, mas não falta nada e a gente vai... Falando nisso, o Riba citou mais cedo nessa questão de que você fica com medo de morrer, você não pode morrer mais, porque tem alguém que depende de você. E tem muito disso também, a questão do dinheiro, né, do cash. Você começa a pelo menos eu, né, tenho muito isso. Você começa a gastar menos e guardar mais, salvar mais dinheiro. Criança gasta, né, velho? Cansa dessa pra caralho. É, e na questão de salvar pra eventuais necessidades. Que é por si, o Ribas aí, provavelmente deve ter um plano de saúde e tal. É tudo mais barato. Aqui no Brasil a gente tá passando um... Aqui é do governo. Olha aí, o maldito PT. O governo financia. É do governo. E veja você, 90% dos brasileiros em Toronto votaram no mito. Nossa, cara. Nossa. Estão aqui usando... Estão aqui usando o sistema comunista, né? Mas eu vou. Canadá é quase uma Rússia. Eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí no Canadá logo em breve pra descer o cacete em brasileiro reacionário. Eu queria falar o seguinte, cara. Eu particularmente não gosto do PT, tá? Vou até me sentar direito aqui na cadeira. Vamos lá. Vamos ver. É sério. Sim. Eu quero ver o que os ouvintes vão falar. Esse partido aí... Pode discordar, sem problema nenhum. No tocante a essa questão aí desse partido aí, que quebrou o Brasil... Não, mas assim, eu concordo que o PT fez coisas boas, né? Isso é... Assim, a pessoa não pode negar. Ela pode não gostar do Lula, pode não gostar do PT, mas a pessoa não pode negar, isso, né? Sim. A meu ver, na minha opinião. Não, a pessoa só se faz de sonsa, é diferente. É, mas onde eu ia chegar é que, por exemplo, aqui, a gente não paga plano de saúde, é o do governo, né? Paga sim, o sistema público do Canadá não... É, mas a gente paga imposto pra caramba. Mas, por exemplo, se eu for contabilizar o que eu tenho, entre aspas, de graça e o que eu pago de imposto, os benefícios são muito maiores, cara. Minha filha vai pra escola tempo integral, quer dizer, agora não tá indo por causa da pandemia. E a escola, assim, ela fica o dia inteiro lá, sabe? E tem tudo. Tinha uma escola canadense aí, acho que em São Paulo, acho que era, sei lá, R$8.000 a mensalidade. eu sei qual que é e eu queria muito patrocínio dela. Mas é cara mesmo. Ela é R$8.000 conta a mensalidade. Mas eu já quero chegar ao seguinte, cara. Aqui no Canadá, apesar de ter esses benefícios, é um país com uma liberdade econômica muito grande. E ao mesmo tempo... Porque, por exemplo, eu não vejo aqui o Estado interferindo em empresa, por exemplo. Interfere para ajudar. Vou dar um exemplo. A empresa que o Zoukas trabalha, a Guru Studio, que faz o Paw Patrol, e até que eu trabalho também, que é uma empresa de games, o governo bota dinheiro nas indústrias, né? Só que tem uma contrapartida, né? A contrapartida é, eu vou colocar, sei lá, X milhões de dólares na indústria de filme. Só que aí a empresa tem a regra lá, que ela só pode contratar canadense. E assim, esse investimento... Tem um retorno, né? Esse contrapartida aí. Exato. Esse investimento é o governo pagando parte do salário da galera, através da empresa. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um funcionário lá ganhando $5.000 Caraca, por mês. O Canadá é um grande esquema de pirâmide. Tipo, o pior de tudo é que é isso. Desses 5 mil, o governo paga uma porcentagem. Uhum. E aí, por isso que tem empresa que não contrata residente temporário, por exemplo. Uhum. Porque o cara não tem residência permanente ainda. Enfim, tem uma questão intrincada aí. Mas o que eu tô comparando, assim, né, que a gente compara muito com o PT, né, com o governo... Eu não via muito isso no PT, de liberdade econômica, né? Tipo, você quebra uma empresa extremamente complicada, é tudo muito intrincado, as empresas não têm um incentivo, né? Ao contrário do Canadá, que tem esses programas sociais, que eu acho que tem que ter mesmo, né? Só que, em contrapartida, existe a liberdade econômica, né? As empresas têm um incentivo também. Que eu acho que é o certo, né, cara? Porque os caras geram emprego, né? Sim. Só que, de vez em quando, assim, dá umas merdas também, né? Teve uma empresa de VFX aqui, fazia filme dos Vingadores e tal. Deu um escândalo absurdo, porque eles pegaram uma grana do governo, nesse esquema aí de investimento de indústria, contrataram uma galera por conta disso. No mês seguinte, mandaram todo mundo embora e embolsaram a grana. Foi uma parada assim, sabe? Aí... Mas fila da puta vai ter em qualquer sistema. Qualquer lugar. Aí. Qualquer lugar. Enquanto houver sistema, vai ter filha da puta pra fuder o sistema. Vai ser direita, esquerda, o filho da puta, liberal, O filho da puta, ele não tem nacionalidade, cara. Ele tá por aí. O filho da puta é universal, né, cara? Tem um amigo meu que tem uma lei que é a lei de Franklin. Sempre tem um babaca. Não importa onde. E se for liberal, tem mais chance de ser babaca. E pra você, Leandro, como tá sendo essa relação de trabalho e filhos antes ou depois da quarentena, durante e tudo mais? Como é que você lida com isso? Cara, como a gente brincou antes da gravação e durante a gravação, né? Eu trabalhei em alguns ambientes tóxicos, em alguns ambientes abusivos e que não pagavam tão bem quanto dizem por aí. Plim, plim. É. E aí, não, lá paga bem. Que... Lá é Bradesco, Bradesco Gold. Bradesco Gold, meu amigo. Assim, o que rola é ter um equilíbrio muito de quando parar de trabalhar. E assim, o meu desafio com meu filho ou com meus filhos hoje é mostrar que, cara, a gente tem que ter uma relação saudável com o trabalho, sacou? Então eu preciso mostrar para eles que, puta, eu posso trabalhar, eu tenho que gostar do que eu tô fazendo, não dá para ficar dando exemplo de trabalho só para pagar boleto. Eu sei que essa é uma realidade de, cara, uma massa brasileira bizarra, surreal, mas a gente tem que começar a instituir essa cultura de que você vai pagar boleto trabalhando com o que você gosta e você vai pagar boleto trabalhando com o que você não gosta. Então tenta trabalhar com o que você gosta, sacou? Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, tal, para alguma parte da população, mas é uma luta que a gente tem que ter, né? E isso é uma parada que eu tento equilibrar o tempo todo. E é foda, porque eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha equipe, eu gosto de trabalhar com a galera, sabe? E aí é muito difícil eu conseguir equilibrar isso, sabe? De eu trazer isso assim e falar, é hora de parar, agora é hora de cuidar aqui, de vivenciar com a família. Então a minha relação com a carreira tem esse lado que eu acho que foi o Fred que levantou a bola aí, que é, porra, a grana passa a ter um outro significado para você, né? Então você tem que ganhar mais, é impossível você querer ter a mesma receita que você tinha antes quando você tem filho. E além de você ter que ganhar mais, você tem que gastar menos. Porque os gastos egoístas precisam acabar, sacou? Então aquele gasto que é só pra você tem que diminuir. Eu, por exemplo... Aquele bonequinho, nem existe, né? Mais, é. Aquele fardo de cerveja a mais não vai mais existir, porque a Pampers tá de promoção no Carrefour. Aliás, Carrefour assim, patrocina a gente. Eu mantenho alguns hobbies, algumas coisas, e outros eu botei em outras caixinhas. Por exemplo, eu sou gamer, assim, eu falo com meu filho que eu sou velho noob. Então, assim, eu jogo algumas paradas ainda e tal, só que, assim, eu parei de jogar lançamento. Então, Last of Us, nem um nem o dois eu joguei. Eu jogo o jogo quando ele tá abaixo dos R$40. Aí eu jogo. Nossa, cara, sou eu na live, na Xbox Live, procurando o jogo abaixo de 30. E aí eu jogo e jogo muito aquele jogo. Ele fica na minha mão durante muito tempo. E assim, isso vem muito dessa relação com o que você tá trabalhando, quanto você tá ganhando e como você tá usando, né? E nesse momento, porra, pós-pandemia, assim, tem privilégios, né? Eu tenho uma posição dentro da empresa que em nenhum momento ela ficou ameaçada de, porra, você desligado, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei equilibrar essa invasão que o trabalho traz para dentro da sua casa, né? Sim, porque o patrão perde o senso de horário também, né? Não tem horário para você entrar, não tem horário para você sair, você tá em casa, tem família, é foda. É, assim, eu não tenho que reclamar do meu chefe, cara, não tenho, assim. O cara, ele tem, e de vez em quando ele aciona fora do horário, mas ele aciona pedindo desculpa, sabe? Cara, foi mal... Mas olha, pra mim, esse é o típico mau caráter. Que é a pessoa que sabe que tá fazendo errado. Ela sabe que tá fazendo errado. Ela já vem com aquela cheia de dedo, sabe? Ai, meu Deus, eu sei que você tem família. Nossa, como tá fulana, sua esposa, gente agradabilíssima. Não, assim, existe uma diferença muito grande nisso, que se eu não responder, tudo bem. Então já aconteceu dele me acionar e eu não responder. E você olhar assim, foda-se. Desativei. Eu falar, cara, ou então eu virar pra ele e falar, amanhã eu te respondo. Ele, beleza, ok. Até porque vai poder falar o quê também, né? Posso fazer uma pergunta pra bancada aqui? Nossa. Correi. A pergunta polêmica, as duas, né? Nossa, o Ribas, é meu Deus. Primeiro, quem é com filho recém-nascido tomou uma cagada? É, eu acho que todo mundo. Momentos marcantes, momentos marcantes. Eu ainda não tomei. Eu tomei uma no braço. Vômito você já levou, né? Não, vômito já é normal, né? Vômito de segunda-feira, sabe? Eu achei que o Ribas fosse perguntar quem deixou o bebê cair no chão com a cabeça virada. Acho que todo mundo, cara. Não vem. Vocês estão. Quem fala que não tá mentindo, mano? Todo pai de primeira viagem deixa o filho cair. Não existe essa de ai, não sei. Não, você tá mentindo. Eu não deixei, não, brother. Eu não deixei, não. Agora, a outra pergunta. Segunda. Quem já usou o filho como desculpa pra dar um migué no trabalho? Ainda não tive essa possibilidade. Vai chegar. Eu tô querendo lembrar se eu cheguei a fazer isso, cara. Já, você tem duas. Você tem duas oportunidades de fazer isso, Leandro. Com certeza você fez. Eu acho que eu não fiz, cara. Porque eu sou aquele cara que eu sou chato. Do tipo assim, eu não falto trabalho. Eu não lembro a última vez que eu estive doente e não fui trabalhar. Não me lembro. Realmente não me lembro. Então, eu não me lembro de ter usado o filho pra dar migué, cara. Porra, pelas oportunidades que eu perdi. Exatamente. Aproveitando. Eu não me orgulho, mas esse gancho do Ribas, uma coisa que a quarentena, isso, eu com minha esposa, a gente brinca, é que ela grávida já e agora com o neném. A gente sempre questionou, né, em filas, por exemplo, fila de mercado, de a gente ir para o preferencial, né? Então, assim, quando ela tava ainda, antes da quarentena, ela não tinha barriga ainda. Então era uma situação chata você ir para uma fila preferencial. Vocês começaram a usar uma almofada na barriga dela amarrada. Ser julgado por 250 pessoas e você fala assim, não, ela tá grávida, e todo mundo ainda, que porra, é grávida nenhuma, rapaz, a mulher não tem nem barriga. Enfim, e quando ela começou a ter barriga, começou a porra do Covid. E a gente não pôde aproveitar. E agora que a gente também tem uma criança, que é uma criança... recém-nascida. De colo, porque tem algumas pessoas, né, no banco, que tá com a criança de 5 anos no colo, que ela acha que é criança no colo. Ela não sabe interpretar aquela porra de criança no colo. Enfim, Sid Rage. Não pude aproveitar isso, né, quando tá na quarentena, ou seja, de usar meu preferencial, ou seja, ir no mercado. Ah, mas tu vai ter tempo pra isso. Vai, calma, Sid, você ainda vai... Mano, eu, tipo assim, até essa criança ter 5, faltam 5 anos. Não sei se você entendeu. Você vai ter tempo de usar ela como desculpa. Ah, você não quer fazer tal coisa com a família? Não, que minha filha tá doente hoje. Ah, não sei isso que. Eu já usei. Viu? Claro que usou. Olha aí o Miguel aí, ó. Olha aí o Miguel aí. Pro trabalho, não. Não usou no trabalho, mas usou pra família. Pro trabalho, não. Na vida vale, né? Pra furada, meu irmão. É. Pra furada, já mandei um... Ó, porra. Vai dar não, o menino aqui não tá se sentindo bem. Tá com febre. Vou ficar, tá com febre. Exatamente, tá com febre. Vai rolar não. O Ribas puxou um tópico interessante aqui, já pra gente ir finalizando o assunto. Quais foram os momentos assim marcantes pra vocês dentro da paternidade até agora? Fora, lógico, o óbvio, o nascimento, né? Não sei se todos aqui acompanharam o nascimento do bebê lá junto com a mãe. Mas enfim, qual foi o momento que você falou assim, porra, que momento? Tem que ser bom ou tem que ser ruim? Ou pode não, ser geral, ruim? Geral. É. Pode ser ruim, bom. Então, é momento então, marcante. Comigo, cara, foi um ano e meio atrás, eu tava no trabalho. Nossa, lá vem. E assim, aqui onde eu moro... Aqui onde eu moro, sei lá, 5 minutos do meu trabalho e 10 minutos andando da escola. Privilegiado. Da minha filha. Então eu pego lá na escola. Privilégio. É, privilégio branco. Porra, super privilégio. Sim. Homem branco, classe média. É. Canadense, cara, ainda, hein, Fred? Privilégio canadense. Branco do norte. Vocês têm que vir pro Canadá, cara. Desiste do Brasil. Eu já desisti. Essa é a mensagem, ouvintes e pais futuros aí, desiste. Eu já me desisti. Só, o que se essa porra não fosse frio, eu já tava aí, hein? O que tá me segurando aqui é a falta de dinheiro. Tá um calor absurdo agora, cara. É, calor é absurdo do Zon é 16 graus agora. Mano, só pra você ver, Leandro, o Ribas... Aquecimento global é mentira. Mandou uma foto de um guaxinim do tamanho de uma lata de lixo, sabe, pra gente. Um vídeo do guaxinim invadindo as lixeiras lá. Beleza. Mas, Leandro, não precisa ir pra tanto frio como o Canadá. Pode descer um pouquinho pra Curitiba, que é suave. Ai, não. Não, desistam do sul do Brasil, desistam brasileiros, desistam, sul do Brasil é uma merda, vai, continua. Então, eu tava no trabalho, cara, a professora da minha filha ligou, falou assim, ó, vem aqui na escola agora pegar a Alice, porque ela colocou uma miçanga no nariz. Nossa! Aqui eles chamam de BID, né, o nome. BID. Aí, cara, fui lá na talento escola. Talento pra profissional da comunicação, hein? Talento. Miçangueira desde pequena. É, mas cara, sem zoeira, essa miçanga tá guardada aqui na minha gaveta. Cara, eu não sei como é que aquela miçanga passou no nariz dela, não sei. E é tipo uma estrela, sacou? É uma parada pra machucar mesmo. Ela enfiou no nariz. Cara, foi um desespero. Eu cheguei na escola, ela tava sentada na secretaria, já com mochila, pronta pra sair. Aí catei um Uber, cara, quando eu cheguei no hospital, porque aqui tem um hospital só pra criança, né? Uhum. E aí o hospital normal é uma merda levar criança, porque os caras não sabem lidar com criança, e tu fica 4 horas esperando, sabe? É uma parada absurda, assim. Aí tem um hospital só de criança aqui, a parada parece um shopping. Ele é do governo, mas quem mantém são as empresas, né, que doam dinheiro pra lá. E aí pega incentivo fiscal. Cara, foi atendido, assim, muito rápido, sem zoeira. Precisou de umas 4 pessoas pra segurar minha filha. Porque ela entrou num desespero, parecia um porco indo pro abate, sabe? pra tirar o negócio. Cara, só exemplos maravilhosos. Metáfora sensacional. Vieram três pessoas pra tentar tirar a miçanga do nariz dela, não conseguiram. Aí veio uma médica, uma coreana, baixinha, falou comigo assim, ó, eu vou tentar. E assim, essa que veio, por último, ela não tinha tentado ainda, eram outros médicos, né? Ela falou assim, ó, eu vou tentar, se eu não conseguir, você vai ter que voltar amanhã, porque tava muito fundo o negócio, sabe? E não tinha como, é um negócio meio arredondado, não tinha como puxar, sabe? Ela falou assim, ó, você vai ter que ir pra, se eu não conseguir tirar, você vai ter que ir pra casa com ela, observar, porque, e aí vai ter que marcar uma cirurgia pra tirar, vai ser cirúrgico. Cara, foi um desespero, cara, fiquei num desespero, eu não tinha, assim, e aí rola aquele medo, né? E aí, vai abrir o rosto da criança, vai ficar com a marca, né, sei lá. Uhum. Aí ela conseguiu tirar, cara, em 2 segundos ela tirou o negócio, essa médica. Sangrou pra caramba, assim. É, porque saiu rasgando, né, a narina, a cavidade rasgando, nasal foi... toda, né. Nossa, caralho, meu Deus, tá coitada, velho. Depois eu vou mandar a foto da miçanga. Joga lá no grupo. Cara, foi um negócio desesperador, cara. Se o Ribas vai mandar a foto aí da miçanga, então eu vou mandar a foto do braço do Loga com o osso fora do lugar também aqui, que foi o que aconteceu. Nossa senhora. Porra, de fora, hein, Fred? Porque ele... Como foi? Quando era mais novo, porque a criança, né, ela tem essa questão da estrutura óssea se formar. E em algumas crianças, depois eu fui pesquisar e ver que em algumas crianças elas deslocam... agora eu não sei como é que é o nome dessa parte do osso do cotovelo aqui, né? Essa parte do cotovelo. Eu não sei como é que é o nome, whatever. Esse osso, ele sai do lugar, entende? E é uma dor inacreditável se você imaginar isso no seu braço. E o osso dele, ele brincando... Eu tô agoniado de pensar, ele de brincando verdade. Com... Porque você falou, eu tô começando a tocar aqui. Ele brincando com o coleguinha, aí o coleguinha puxou o braço dele e saiu o osso. Daí a gente foi no hospital e a gente chegou lá. Curiosamente, a gente foi até bem atendido no hospital. Tiraram o raio-x lá e aí mostrou, né, o osso fora... deslocado assim, e aí o processo para colocar de volta é inacreditável, porque qual que é o processo? O médico segura o braço e empurra, o ortopedista lá do hospital segura o braço e empurra, e aí eu... Caralho, velho, a medicina avançou tanto. É que nem aqueles bonecos do comando de ação. A medicina avançou tanto pro ortopedista chegar e só falar, ah, beleza, eu dou um murro aqui que ajeito. Só que é incrível, tá ótimo. Porque é incrível, eu não fiquei, eu saí da sala, deixei ele com a mãe dele, né, que eu não iria suportar. Uhum. E é muito rápido, eu achei que fosse demorar. Não, ele pega assim, ele tem um jeito, né, os caras, é muito rápido, ele não... A criança, tipo um quiropraxista, a criança, né, não chega nem a perceber. Ele pega no braço, dizendo que vai fazer outra coisa e rapidamente ele faz a magia lá e o osso volta pro lugar. Mas eu fiquei... nossa, é terrível. A mesma sensação do Ribas aí. É horrível. Eu tenho ainda guardado o raio-x. Se eu achar, eu vou mandar. Vai ficar nos links lá pra galera ver aí. Então eu estou traumatizado. Boa, boa. Mas terá. Eu não tenho esses exemplos ainda, né? Nem negativos. Mas terá. Nem muitos terá, positivos. Mas eu posso aqui citar dois momentos, e são dois momentos ainda da gestação. Que o primeiro é realmente quando eu ouço a primeira vez o coração dela batendo, que isso é... Porra, é maravilhoso. Foda, né? Eu me destruí em chorar ali, vendo pela tela. Se de chorou com lingo-lingo, então. Até aí. Nossa, tem que contextualizar pra galera aqui, senão não vão entender. Que é o filme Milagre da Cela 7, o filme turco. E a outra situação que também é na gestação é quando você começa a sentir ela bater na barriga, né, por dentro. Ah, os chutes. Você vê que ela os chutes e tudo mais. Então esses momentos realmente pra mim foram bem marcantes. E espero aí colecionar muitos outros. E que, uma coisa que a criança faz muito, assim, pelo menos o Logan fazia muito, era cair correndo e bater a cabeça no chão. Que criança cai demais. Criança cai demais. Criança cai demais mesmo. Cara, eu fui esquiar. Nossa, ai, oh meu Deus. Desculpe se moramos no Brasil. Eu fui esquiar. White problems. Rolou uma viagem da empresa pra galera esquiar. Uhum. Só, cara, é tipo, é como se você estivesse bêbado pisando num chão de sabão. É tipo isso, a parada. Cara, sem zoeira, eu via criança que não tinha, sei lá, cara, devia ter uns 2, 3 anos já descendo um morro bizarro. de esqui. E numa boa, como se não estivesse fazendo nada, cara. Fiquei assustado. Tu imagina um pai vendo isso, cara? Que doideira. Nossa, é. Cara, os dois momentos, assim, pra mim, que foram muito marcantes, eu vou tirar essa vibe trauma, tá? Vou seguir a vibe do Cid aqui, que é momentos felizes, happy, happy, joy, joy. Boa, boa. E aí, cara, os dois momentos marcantes foram há 2 anos, eu sou mergulhador, e aí há 2 anos, agora vai completar 2 anos, o Theo fez o batismo comigo, mergulhou comigo. Puta que pariu, cara. Como é maravilhoso e como o moleque amou isso, e foi muito bom ver o menino embaixo d'água, curtindo, vendo tubarão, brincando mesmo ali embaixo d'água. Foi muito bom. Isso, quando eu voltei, eu falei, cara, talvez ele nem goste disso no futuro. Talvez ele nem se amarre, mas tá aí. Só esse momento, né? Compartilhar esse momento com ele foi muito do cacete. E ele deu um show, ele brilhou, sabe? Ele ficou totalmente à vontade embaixo da água. Então, assim, ver que ele fez e ele curtiu foi muito bom. E a segunda parada, e aí agora com o Caio também, com o esporte. E embora eu não seja nem um pouco esportista, foi ele aprendendo a andar de bicicleta, porque demorou, porque o Caio é baixinho, então a bicicleta que a gente tinha aqui em casa, ele não alcançava o pé, tal, parará. Então era muito mais difícil para ele. E aí agora, durante a quarentena, ele pegou, e aí a gente tava lá insistindo, ele já tava conseguindo alcançar, a gente tava insistindo, ele conseguiu andar de bicicleta. Cara, alegria do menino. E o Caio é um garoto que ele tem muito prazer nas coisas, ele é um garoto que ele é muito feliz, assim, né? E aí a alegria dele de falar, vou dar agora mais 6 voltas sem parar. Aí ele dava 6 voltas. Agora eu vou fazer 7. Aí ele dava 7 voltas. Agora eu vou fazer 8. Dava a 8ª volta, sabe? E aí ele ia ficar se desafiando. Isso é muito maneiro, cara. Muito, muito maneiro mesmo. E aí, nessas horas você olha e fala, tá aí. É pra isso que essas porras existem. E tem uma parada que aí é fazendo um contraponto. Essas histórias são muito bonitas, são muito legais, são muito gostosas de se ouvir. Quando existem essas identificações, esses pontos entre pai e filho. Mas eu sou muito contra mentiras sociais, Então eu sempre jogo essa real, que é ser pai é a melhor coisa do mundo. Não espere que isso venha sem preço, não. É caro pra caralho. E eu não tô falando de dinheiro, não, cara. É muito caro, você vai ter que botar braço no lugar, você vai tomar susto, vai tirar a miçanga do nariz. É isso mesmo, sabe? Imagina, cara, quando for adolescente. Nossa, minha preocupação maior. O Theo é um adolescente e ele passou por uma fase ali de enfrentamento total, porra. Que dá, assim, eu sou contra bater, eu acho que não é um caminho, não julgo quem faz, mas na minha casa eu acho que não precisa, mas meu irmão dá muita vontade de bater. Puta desgrila, cara. Dá muita vontade. Agora, o confrontamento tem um fenômeno, né? Tem um fenômeno que acontece, que eu acho que já deve ter acontecido com vocês, é que a gente, quando é criança, a gente reclama dos pais, né? Total. Porque minha mãe sempre repete a mesma coisa, tipo, qualquer hora eu vou sumir. Aquelas frases de mãe e de pai, né? E a gente percebe que quando a gente tem filho, a gente vira os nossos pais, né, cara? Renato Russo. A gente se pega falando o que os nossos pais falavam pra gente. Muito. Até porque a gente, assim, no geral, eu acho até entre as pessoas que são caráter duvidoso, você não sabe que você tem caráter duvidoso, né? No geral, você tem um pouco de orgulho de ser quem você é. E aí você vai começar a educar uma criança, Sim. Você fala assim, qual o modelo que eu conheço que deu certo? Porra, parte do seu próprio, pois né? É, você fala, ó, meu aqui, ele tá até meio torto, pago análise e tal, mas ele já deu uma resolvida aqui. Eu, pô, tô pagando análise, cara, já é uma evolução. E aí você já parte desse modelo de bom exemplo, ou do que fazer ou do que não fazer. Então você vai repetir padrão, você vai fazer esse tipo de coisa, você vai identificar situações que, cara, e aí, Cid, fica a dica aí, você vai identificar situações em que você viveu aquilo ali como filho, e naquela época não fazia o menor sentido para você, e agora, como pai, você vai ver um sentido, assim, inquestionável. Você vai falar, cara, tinha que ser dessa maneira. É, a pessoa que tiver outra. E aí eu não sei qual a relação que você tem com o teu pai, com teus pais, Cid. Mas é uma hora até de reconexão, sabe? De você falar, putz, cara, é um outro... É, a reconexão com meu pai só se for no centro... Não, não faz essa piada, pelo amor de Deus. Não, mas assim, não precisa ser uma reconexão. Mas minha mãe, não precisa ser uma reconexão física, mas até mesmo de compreensão, de você falar, cara. Sim, sim. Eu acho que eu devo tudo à minha mãe, e minha mãe realmente ela reproduz vários do que o Ribas próprio falou. É daquele negócio de vou sumir, não aguento mais, você não é todo mundo. Né? Então minha mãe, ela sempre reproduz o riso. E ela. Bom, ela me criou. Se o fulaninho se jogar, tu vai se jogar também? É, nossa, essa é clássica, clássica. Essa é muito boa. Ela me criou sozinha, sem ajuda alguma de meu pai. Meu pai não foi nem presente, nem teve nenhum tipo de consideração de ajudar nas custas, nem nada. Então, assim, minha mãe é meu pai, sacou? Então, talvez a perspectiva que eu vá adotar em alguns momentos desses que você se pega, tipo, que forma, né, é educar e você... olhar pra si e ver, pô, eu fui educado dessa forma, vai ser realmente da forma como minha mãe me com criou. Com certeza. Mas outra coisa importante que eu queria falar, que eu acho que até, a gente até citou, é que o pelo menos comigo, né, o cinema ele me ajuda muito a algumas reflexões, e teve um filme que foi quando eu conheci o próprio podcast aqui do que foi o cast sobre Capitão Fantástico. Nossa. Quando eu conheci, que também é uma aula de paternidade, né, porque ali é justamente um pai... acho que são 4 ou 5 filhos, né? E não, acho que são ali, 6 ou 8, na real. É filho pra cacete. É bastante. Ou seja, árabe. E é meio... Imagina o Catra. Imagina a vida dos Catra, como é que devia ser. E esse filme é uma subversão dos conceitos de educação que a gente tem hoje, né? De como a gente cria os filhos e tudo mais. Então achei interessante. E o cinema ele me ajuda muito nisso, nessas reflexões. Mas é isso, cara. É uma aventura. Eu acho que pra quem tá ouvindo a gente aqui e que tá sendo pai de primeira viagem, como eu tô sendo de forma bem recente, é uma aventura, é uma montanha-russa. No começo, e eu ainda estou no começo, mas mais no começo ainda, é tenso, são noites realmente sem dormir. Eu tô botando as mãos pra cima aqui, agradecendo, porque agora eu tenho conseguido tirar um cochilo mais longo. Então é isso, eu tô realmente babando aqui, aproveitando o máximo que eu posso minha filha. E toda vez que você posta a foto, eu fico muito apaixonadinho. Eu fico, meu Deus do céu, esses dias pra trás você mandou lá da Houdini, você e ela, aquela com os olhinhos abertos, né? Com aquela cor ainda, que o olho ainda tá, né, pegando a cor, literalmente. Um ano. Aí tá naquela cor que eu não sei definir até hoje, é um azulado, meio cinza e tudo mais. Aí eu tava do lado assim, conversando com a pessoa que eu tô saindo, namorando no caso. Aí ela virou e falou, mano, essa é a família mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu falei, ah, cara, ricos, né, o que a gente pode falar? Família rica da Globo, sabe? Núcleo rico da Globo, Ribas. Você fala assim, porra, da novela, Neblon. O núcleo do Neblon é a família do Cid. É, assim, tem um. Posso falar um momento bom aqui? Sim. Que eu só falei de graça, né? Mas um momento legal pra mim foi ver minha filha aqui na escola. Ela teve uma graduação ano passado. Foi muito legal, cara, ver ela. Eu fiquei emocionado, né? A primeira conquista, né, de ver ela assim, né? Primeira conquista e tudo mais. Sim, sim. Porque, cara, o meu motivo maior de querer... Assim, eu sempre quis sair do Brasil, né? Sempre tive isso comigo, assim. Desde criança, não sei porquê. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu sempre... Que você gosta de frio. Senti que eu não fazia... não é nem isso, cara. Eu não me senti white em casa no Brasil. White people complaints. É, sim, total. Mas eu... Não, é assim, cara. Eu nunca gostei de futebol. Nunca gostei de samba, de ir pra barzinho. Eu nunca curti isso, né? Cara, não, o Rio tô... Cara, eu também sou eu. Errado, sou eu. Nada disso, cara. É por isso que eu gosto tanto de você. Não. Eu não tô dizendo que quem gosta... É errado, né, bicho? É, não, então... E o pior é que você nasceu no Rio de Janeiro, pra ir com força em você. Não, e o seguinte, cara, você ser brasileiro aqui, rola uma cobrança de que você tem que jogar futebol pra caralho. Tipo, quando rola pelada, no verão a galera joga futebol, toda semana. Cara, tipo, quando eu comecei na empresa, a galera brigava por mim. Eu falei, o brasileiro nasce sabendo, jogar, né? Essa porra, sabe? E assim, os caras ficavam... O pessoal olhou lá, aquele brasileirinho analfabeto. Ah, esse povo. É. No primeiro futebol que ele foi o primeiro escolhido. É tipo isso. Mas, então, assim, voltando, né? Quando a minha filha nasceu, a minha urgência de sair do Brasil meio que aumentou, né, cara? Assim, porque eu tinha muito medo de criar ela no Rio de Janeiro, né? E aí eu já tava com a minha cabeça lá na frente, tipo... Ai, Deus. Cara, daqui a pouco ela vai estar aí com 18, 19 pra 20 anos. Vai ter que ir pra faculdade. Como é que vai ser? Como é que vai estar o Rio, sabe? como eu ia pra Petrópolis todo fim de semana, é, assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas eu via direto acontecendo tiroteio na linha vermelha. Aí tinha vídeo no YouTube de pai e mãe saindo do carro com um bebê recém-nascido no colo, sim, sabe? Sim, pra não levar tiro. Uhum. É, então, assim, cara, essas coisas começaram a, assim, rolar uma urgência de sair tocou do Brasil. Tocou aquele alerta no máximo, né? Tipo assim, se eu não fizer isso agora, é nunca. Total. É, total. E assim, cara, vir pra cá, pra mim, né? Acho que pra todo mundo que muda de país, é recomeçar do zero. Eu tinha uma vida muito confortável no Rio, né? Uhum. Tinha um emprego bom, morava num lugar legal, tinha um carro. Aqui eu ando de transporte público, eu não tenho carro. Tô aqui há 4 anos e não tenho carro, sabe? E também não precisa ter carro. Mas, então, quando eu vi a minha filha se desenvolvendo aqui, pra mim foi muito emocionante, cara. Ela hoje, ela fala inglês nativo, né? Ela fala mais inglês do que português. Ela entende tudo do português, a gente conversa com ela em casa só português, mas o português dela é meio quebrado, sabe? Ela não consegue... Ribas, alguém cobra ela de tentar jogar futebol na escola? Não, ainda não. Mas acho que nem vai rolar, que né? Bom. É. Então, quando eu vi ela se desenvolvendo, que, cara, imagina, uma criança de 2 anos chegando num país completamente estranho, tava acostumada a ficar com a avó e vai pra escola, com uma galera falando uma língua que ela nunca ouviu, sabe? Foi um negócio meio assustador no início, né, cara? A gente chegar num país estranho, que eu nunca nem tinha vindo no Canadá quando eu mudei pra cá. Então, a gente vendeu tudo que tinha no Brasil, a gente vaziou um apartamento de 4 quartos no Rio, em 2 semanas, e, cara, desembarcamos num país estranho, com uma criança no colo, sabe? E 4 malas. Então, assim, foi um negócio muito assustador, cara. Então, e a gente não tinha onde ficar, cara, era um Airbnb, a gente não tinha uma casa alugada nem nada, né? Então, quando eu vi ela realmente se desenvolvendo aqui e abraçando a cultura daqui... Imersa, né? Foi um negócio emocionante pra mim, cara, sabe? Ela na escola, cantando... Ela sabe cantar o hino do Canadá e tal. E, cara, é um negócio assim que não tem... E aí eu vejo que valeu a pena, né, cara? Assim, o risco, né? Porque é muito arriscado você fazer um movimento desse de vida, né? Tanto que não... Assim, não é uma coisa comum, né? Hoje em dia até um pouco mais. Mas é um negócio meio assustador, cara. Né? Sim. Então, a gente fez um episódio que vai lançar nas próximas semanas aí, antes desse aqui, muito provavelmente, que a gente falou muito desse movimento de ir morar sozinho. Tem muito disso também. Que, tipo assim, você sai do seu conforto, você tá lá com o seu tênis confortável, de repente você tá descalço na rua, se vira aí, e é isso. Praticamente foi você no Canadá, no pior, com família. Tinha esposa e filha. Sim, não, exato, não. E aí, cara, eu olho um pouco pro futuro, em que, né, eu espero que as coisas estejam um pouco melhores, né, até lá. Que, assim, ela vai crescer num país mais justo, ela vai ter acesso à educação, ela quer fazer uma faculdade, ela vai poder fazer uma faculdade do que ela quiser, porque aqui, assim, de novo, né, tô dando um exemplo do Brasil, porque foi onde eu cresci. Mas eu trabalho com arte, sempre trabalhei com arte. Então, artista no Brasil é vagabundo, né, cara? O Fred tá aqui, ele... É o maior vagabundo de nós todos aqui. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que quem trabalha com arte no Brasil é tido como vagabundo, né? As pessoas perguntam com o que você trabalha, né? Além de desenhos. É, tipo, tu faz o quê? Eu sou ilustrador. Não, mas então, trabalha com o que você ganha a vida? Ou tipo isso, perguntam, né? Se você pode desenhar uma caricatura delas. É, nossa. Então eu vejo que aqui, cara... Nossa, a porrada, gente, o tempo todo aqui, cara. Faz uma ilustração pra mim que tu vai ganhar visibilidade. É, permuta, na permuta, a famosa permuta. Oh, Deus. É. Então, assim, o que eu vejo aqui no Canadá é que, por exemplo, a pessoa cresce. Ah, eu quero ser cantor. Cara, a pessoa vai ser cantor e vai ter uma carreira, né? Pode não ser mega famoso, mas consegue viver disso de alguma forma, né? Porque é uma coisa que é levada a sério. Então, eu acho Canadá, que essa oportunidade... Um país onde seus sonhos são levados a sério. Esse é o recado que a gente slogan, tá passando aqui. É o slogan. Cadê o Fuleiros Viaja Canadá? Vai ter, ué. A gente tá esperando as pulgas saírem do apartamento. Então, assim... Ei, Ribas, o Canadá é presidencialismo? É, não, aqui na verdade... Primeiro-ministro, né? Tipo, deixa eu ver se eu consigo explicar. É, tem o primeiro-ministro, que é o Trudeau, mas quem manda mesmo é a rainha da Inglaterra, né? Manda, eu não sei se manda, mas... Quando ele assumiu e postou uma foto de seus governantes junto com ele, você vê uma representatividade foda. Sim. Que é diferente. Então você já vê que lá de cima da alta casta ali já é... bem diverso. Então, um país desse aí só tem a prosperar mesmo. Sim. Zoucas, me leva na mala. Menina, eu também... É, eu também tenho menina, e eu acho que uma coisa interessante da questão de menina que eu fico preocupado é, pô, aí voltando agora pro Brasil, que é onde eu vivo e onde você também conhece, um país bem brutal com mulheres, né? Então, você usou uma palavra muito também. Gentil ainda. Exatamente. Muito gentil. Então, essa era outra preocupação que eu tinha, né, cara, aí no Brasil. Porque é difícil ser mulher no Brasil, né, cara? Então, é claro que, assim, a gente espera que as coisas melhorem e tudo. Mulher, realmente, negro, a gente vê cada absurdo acontecendo, nordestino, né, cara? É, sim, total. E, assim, eu tô comentando aqui do Canadá, mas, assim, aqui também tem um monte de problema, né, cara? Aqui tem problema de droga, tem muito morador de rua. A cidade que eu moro é Toronto, né? Toronto é uma cidade grande. Então, tem esses problemas, mas é claro, comparado ao Brasil... Os moradores de ruas falam até inglês. Aqui. Ai, não, não. Ai. Mas assim, ai. Até já falei pra caramba aí, fugi do assunto. Mas resumindo, né? Pra mim, valeu muito a pena ter feito esse sacrifício, que é uma coisa que eu também queria, sair do Brasil, né? E tem toda a dificuldade de ficar longe da família. Pô, não vejo minha mãe há 4 anos, né? Depois que eu vim pra cá, eu não fui no Brasil. Eu ia agora em março, que passou, não fui por causa da pandemia. E fiquei com medo de não conseguir voltar pra cá. Não iria conseguir. A gente tem que ser bem honesto com você. Ainda mais no Rio de Janeiro, você não iria conseguir mesmo ir embora. Pois é, e aí minha vida tá aqui, né, cara? Meu emprego, tem uma casa alugada, enfim. Então, assim, eu ver que eu proporcionei uma chance melhor pra minha filha, mais justa, pô, me gratifica, sabe? Já é o suficiente pra mim, assim. Então, valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena mesmo. E, voltando, né, foi pra mim muito bonito ver o desenvolvimento dela aqui dentro do Canadá, onde ela foi inserida sem nem saber, né, cara? Porque eu acho que ela nem lembra do Brasil mais, né? É uma sortuda. Veio pra cá com 2 anos. Meu sonho. A gente vai fazer 6. Meu sonho. Sonhos. Pois acordar um dia nem se lembrar do Brasil. Porra, não, cara, meu pai fez uma sacanagem com a minha vida. Inacreditável. Não, o pior não é isso, né? O pior é ela crescer e querer morar no Brasil. Nossa, não, vai acontecer, porque filho é ingrato. Filho é ingrato. É, sim. Então acho que a gente pode já ir encerrando. Muito obrigado pela presença de todos os pais que estiveram aqui nesse primeiro de muitos aí, que a gente vai entrevistar outros pais para esse novo selo aqui, né? O Full Father, criado aí pela gente. E cara, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Leandro. Se quiser aí falar um pouco do seu projeto, palco aberto para ti. Obrigado, Felipe. Cara, foi muito legal bater esse papo, encontrar pais de gerações tão diferentes e com problemas tão similares, problemas e felicidades e alegrias tão similares. Valeu mesmo pelo convite. Achei divertidíssimo o papo, foi um prazer conhecer todo mundo aqui. Eu apresento, faço parte ali da bancada que apresenta o Surra de Lúpulo, um podcast sobre cerveja artesanal. Então a gente faz parte desse desafio aí do mercado cervejeiro, que é ampliar esse mercado, que é trazer mais gente para beber menos e beber com qualidade. Então não é quantidade, até porque é caro pra cacete. Fazer, então, né? Fazer é caro. Fazer é caro e pagar pelo que foi feito é caro, embora seja merecido. Para consumir só o escaparelho que o pessoal que mora no... Não, se você fizer a conta de quanto você precisa beber da ruim, da cerveja mainstream, para fazer valer, você vai ver que vale a pena investir ali em cerveja artesanal, que uma garrafa já te resolve. Por exemplo, esse podcast inteiro eu bebi uma só e tô super satisfeito, já valeu, puta, sou gostosa, já bateu, já legal, já atendeu a todos os critérios. Então, assim, é isso aí, a gente grava, normalmente a gente recebe pessoas ali em entrevistas, a gente já recebeu, pro Dia das Mães, fazer um paralelo direto aqui, a Bia Morim, que é uma sommelier que já tem 10 anos de carreira no universo extremamente masculino. A gente já recebeu o Jimmy Ogro falando de gastronomia e cerveja artesanal. A gente já recebeu. Esse eu ouvi, esse é muito bom. Esse eu ouvi, Jimmy McCann, da minha área. Exatamente. É muito, muito bom, muito bom. Amigo do Guto. Amigo do Guto, amigo do T-Row. Cara, assim, foi muito legal e a gente já recebeu outras pessoas. A gente está tentando trazer muita diversidade, porque é realmente um mercado muito masculinizado. Então a gente entrevista muitas mulheres. Um dos últimos programas foi a da Dai, que Daiane cola. Que saiu hoje, né, inclusive? Não, hoje saiu... Você postou o link? Não, hoje que saiu foi da Kátia Pereira, que é a curadora do maior evento do Brasil. Nossa. Que é o Slow Brew Brasil, e há uma semana saiu da Daiane Collo, da Dai, que ensinou a harmonizar charuto com cerveja. Puta que pariu, é muito imagem de burocracia e aristocracia, né? Mas, cara, compensa. Sim, sim. O crime compensa. É. Então, para quem ficar curioso, vá lá, escute, que tem sido muito divertido fazer. E você, Ribas, aí com o Hangar 18, como estão os ETs? A data limite já chegou ou não? Cara, tá indo muito legal o projeto. É o Hangar 18 Podcast. Quem quiser ouvir aí, procure nas principais plataformas. É um podcast semanal. E segue a gente nas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram, que é também @Hangar18Podcast. A gente fala sobre vida extraterrestre, a gente conta alguns casos lá famosos, né? E ouvir áudio de ouvinte maluco. Não, cara, tipo, eu recebo ligação de madrugada de gente vendo ET. Ai, Deus do céu. Soube que no cronograma desse ano eles estão aí na fila, né? Estão aí. Então, tem que estar, cara. Na verdade... É a data limite total. Eu tenho uma teoria que eles já vieram, olharam o cenário e acharam melhor deixar pra depois. Eles chegaram, olharam e falaram, volta depois, daqui a 10 anos a gente volta. E aí eles fizeram a coisa. Tá um pouco difícil. Fizeram o retorno. Até porque, cara, assim, de verdade, se a alienígena chegar agora, não vai fazer impacto nenhum na gente. A gente já não tem mais emocional, sabe? Não tem o que abalar a gente mais. Chegar agora, vai botar o botão vermelho na hora, né? É, não tem o que fazer. Tipo, eles vão chegar e a gente vai falar, porra, só mais uma desgraça, é isso. A gente já não se espanta com as barbaridades que o Bolsonaro fala. Pois é. Não, tem gente que acha até bonito, né? Enfim. Incrível. Mas... Ah, diga. Não, pode falar. Não, pode seguir. Tá bom. Não tinha nada importante pra falar. Que isso? Chamei o Mohamed, né? Aqui. Nossa. Nossa, cara. Bipa aí, okay, gente. Vocês estão zoando. Chamou o Abu do Simpsons. Vocês estão rindo. Senhor, putz, cara, Fernando. Não aguento mais falar de ET, sacanagem. Você já falou isso pra mim. Vocês já tomaram processo, Felipe? Já sofremos ameaça. Já chegou cartinha do Ministério Público, sim, no meu e-mail. Mas foi por causa do cast de pornô, por causa do Kid Bengala. O pessoal não achou legal. E eu só falei, não, a gente só tá falando num senso comum e direito de expressão. Se eu não gosto da pessoa, não preciso ser obrigado a falar que ela é gente boa comigo ou com a sociedade, ou que ela presta, tem algum fundo cultural. Aí nunca mais recebemos nada. Peraí, o Ministério Público processou você e eu. Não, processou não. Você. Lançou um alerta, tipo assim, olha, seria melhor vocês tirarem esse trecho do ar. Entendi. E é o que vocês falaram? Repete aí. Não, a gente só falou que você... Tem coisa muito pior. Já comecei a cortar do mesmo episódio, cara. Tem coisa muito pior. Então, é porque a gente falou só assim, tipo assim, da indústria pornográfica e tudo mais. A gente colocou todos os efeitos possíveis que existem. E nesse meio a gente citou, assim, nomes de atores e o mais famoso, querendo ou não, aqui no Brasil, o Kid Bengala. E alguém, muito provavelmente fã do Kid Bengala, ouvinte nosso, deve ter achado ruim. Mano, cara, direto a gente recebe reclamação de terraplanista, foda-se, sabe? Cara, depois daquele... Não importa o que você fale, você vai ofender alguém. Desisti um pouco disso. Tipo assim, quando é algo, assim, citando alguma pessoa ou outra, como foi o caso do Kid Bengala, realmente pode dar merda. Agora, como a gente tava falando de uma indústria que ele faz parte, que no caso a gente falou que a indústria é escrota, e infelizmente os atores acabam tomando... as veias dessa escrotidão, aí se sentir ofendido e tal, assim, e é isso, fique ofendido aí com a verdade, que o Ministério Público não pode falar nada porque é pornografia, e o que o Ministério Público pode falar sobre isso?